Projeto X Podcast. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Nesta semana nós resolvemos falar de um seriado maravilhoso lançado pelo Netflix, nosso patrocinador. Só que não, né? Falamos dos caras, tomou um tempo falando deles e eles nada pra gente, difícil. Eu já ia ficar com muita inveja agora, mas beleza. Porque todo mundo fala do Netflix e ele não patrocina ninguém, né? É foda. Só o Silvio Santos. Isso não, o Silvio Santos. Não dava nem patrocinar, só deixa de cobrar todo mês. Eu tava feliz. Nessa semana nós vamos falar do Demolidor, o seriado do Netflix, em parceria com a Marvel Studios, olha só. E sem muitas delongas, eu sou o Flávio Kiba e o Rei do Crime faz parte do Projeto X Podcast. Pra quem vocês acham que é, né? É só pega o Rei do Crime e transforma ele num idiota completo e aí ele faz parte da nossa equipe. Não, eu só ia falar que pelo menos o Rei do Crime ele ainda tem pescoço, um pouco de pescoço, diferente do nosso integrante. Bom, aqui é o Cabeça e eu tava muito ansioso pra falar aqui do Batman Begins. Não, quer dizer, da série Demolidor. Ó o recalcado. Cabeça sempre recalcado, né? É. Olha só o recalque. Tinha que ser o Cabeça. Tá muito recalcado desde o começo da semana. Eu tô reparando nisso aí. Desde a semana passada, né? E essa semana nós temos uma convidada muito especial. Olá, galera, eu sou a Bado, Cuscuz Literário, e Demolidor é a melhor série de herói. Chupa DC! Chupa Cabeça também. O pior é que eu sou muito consciente disso, assim. A gente vai falar disso depois, mas eu particularmente acho o Arrow uma merda foda, entendeu? Eu detesto a série. Mas... Flash, então? Nossa, não, o Flash é melhor que Arrow. Mas, assim, só pra deixar aqui constado nos autos, uma perguntinha, qual outro podcast que você faz parte? Ah, sim, do Renegados Cast. Olha só, eu também sou renegada, que eu sempre me apresento só como Cuscuz. Não sei por quê. Cuscuzeiros. E mais uma vez temos um participante do Renegados que não é o Digão. Digão na geladeira pra sempre. Pra sempre, coitado. Beijo, Digão. Ele vai ficar com inveja de mim agora. Ninguém mandou faltar na gravação. Faltou na gravação, ele tá na geladeira, pra sempre. Coitado. Daí a gente vai chamar até o Dizá, que nem gosta de quadrinho, de filme, e não o Digão. Tudo bem, vamos lá. Dizá é legal por causa do Pokédoli, é isso aí. Serve your twisted enemy. Sem enrolar muito, vamos falar um pouquinho da ficha técnica aí do seriado. Cabeça, fala aí um pouquinho pra galera. Bom, a série acabou de ser lançada... próximo do lançamento e gravação desse podcast, ou seja, em abril de 2015, né? A gente não sabe quando você tá escutando isso. Estamos num hype foda, assim, que acabamos de assistir, eu terminei de assistir. O Cabeça assistiu o último episódio hoje que eu tô ligado. Hoje? Na verdade, eu não queria terminar, mas depois eu explico por quê. Fiquei frustrado com os acontecimentos. Mas a série, ela foi em si criada pelo Drew Goddard, tendo aí a produção, como a gente já falou, do Netflix, né? Ou seja... tudo está saindo dentro do Netflix, saiu tudo de uma vez, os seus 13 episódios. Então, ele não está vinculado a nenhum canal, a nenhuma outra produtora, é só Netflix conteúdo de lá, né? O que, na minha opinião, foi aí uma decisão extremamente acertada comparado ao que a gente já tem por aí de série de super-heróis. Sim, com certeza. Por N motivos, né? Por N motivos. Eu ia falar que, assim, o Netflix ele não se prende à censura de canal de televisão. Então, por isso, eles podem fazer, assim, qualquer coisa. Tanto que é o que a gente já viu em outros seriados, como o próprio House of Cards, ou aquele outro lá, o Hemlock Grove, se não me engano. E tem aquele Marco Polo também, que são todos, assim, tem histórias que não passariam tão simplesmente na TV. E né? Tem um diferencial que eu acho que é uma coisa muito importante, que a gente até comentou aqui na questão do House of Cards, que é o seguinte, por ele não ter essa exibição... semanal, e ele não depender de Ibope, não depender de público, de aceitação, eles fecham a série, ou seja, eles terminam como os diretores, produtores, co-criadores, querem fechar e depois disponibilizam, então não acontece deles terem que ficar mudando a série, mudando de horário, ou até acabar sendo cancelada por falta de audiência, né? Pro Constantine, a série do Constantine, que era uma série eu achava muito boa, sofreu com isso. Teve aí cancelamento, não cancelamento, muda de canal, não muda de canal. Eles não dependem de audiência também, né? É diferente o processo de produção. E a questão da audiência é muito importante porque eles têm uma liberdade criativa que é desvinculada dessa resposta, vamos colocar assim, financeira, de quanto vendeu, quantas pessoas estavam assistindo ou não estavam assistindo a série. Tem muitas séries aí que sofreram com isso, o próprio Constantine sofreu muito com isso, a série que tinha um bom potencial, mas que por conta de não ter um bom aceito, não se aceita, não vendeu, a galera não assistiu. Teve aí que foi cancelada, né? Não sei exatamente quais são os últimos trâmites, mas a última vez que eu vi tava pra ser cancelada quase com 100% de certeza. E eles conseguem entregar o material já fechado. Então, quer dizer, toda a equipe pode trabalhar naquilo sem ter que ficar um canal, um estúdio, alguém falando, olha, tem que melhorar a audiência, tem que melhorar a audiência, ó, tem que vender. Eu quero isso, eu quero aquilo. Então eles conseguem fechar dentro lá com a equipe do diretor, os coprodutores, todo mundo fecha a série, entrega ela inteira pra você e você consegue ter essa experiência completa sem sofrer qualquer interferência externa, o que é muito bom pro conteúdo final. Eu falo que é interessante, porque a gente percebe isso no decorrer dos episódios mesmo, né? Porque querendo ou não, se a gente for parar pra comparar com outras séries de herói, a gente vê que tem, tipo, cada episódio tem... Ele abre e fecha o mesmo assunto. O vilão da semana, né? É, o vilão da semana, exato. Isso é um saco. Isso é um saco. Isso é um saco. Exato. Mesmo ainda assim, um exemplo é o próprio Arrow. Ele ainda tem um vilão master, assim, mas ainda assim você consegue notar, mesmo alguns episódios que focaram nesse vilão, no que ia envolver, sei lá, a temporada inteira, ainda assim é episódio por episódio. E aqui no Demolidor, não, a gente não tem essa. A gente até... É que eu maratonei no... Assim que saiu, eu peguei o sábado seguinte e fiquei o dia inteiro assistindo. Então, fui do primeiro até o último sem parar. Eu só parei pra, tipo, comer, sabe? Eu fiz mais ou menos isso. Eu assisti 6 episódios no sábado, 7 no domingo. Então, e dá pra você notar que, tipo, parecia ser um filme de 13 horas. Não parecia uma série que cada episódio é um episódio com uma historinha dentro de um plot geral, mas ainda assim uma historinha fechada em cada episódio, entendeu? E isso dá outra coisa pra série, contanto que a série, tipo, sei lá, pra mim ficou realmente fantástica e um dos pontos foi por conta disso. É, porque, por exemplo, o Arrow, na verdade, hoje ele tá sendo uma puta de uma novela, né? Porque é aquela coisa de drama e não sei o que. Claro, tem vários problemas como ator, a produção, não sei o que. Mas esse problema dos episódios terem meio que se fechar... os problemas do Arrow é o ator, a produção e todo o resto, e né? Todo o resto, exatamente, é só. mas tirando esses pequenos problemas da série, ela tem esse problema, que assim, o episódio ele tem que ser mastigado pra se fechar, porque o cara que não assistiu tudo, ele ainda tem que ter um mínimo interesse naquele episódio, porque tem que ter um mini plot que tem que se fechar nessa uma hora... O cara que fica zapeando de canal, ele tem que entender, né? Isso é complicado. Exatamente. Eu acho que é o grande problema até do Agents of S.H.I.E.L.D., que todo mundo fala da qualidade duvidosa. Meia boca também. Ele, apesar de ter um plot central, né, que é uma história que vai ter começo, meio e fim, em teoria, eles têm que fazer um episódio fechado em cima do outro. Isso é complicado, porque você acaba não conseguindo seguir uma história legal assim, né? Sim, sim. É complicado fazer uma série de super-herói pra TV nesse formato. A gente teve recentemente aí um boom de séries de super-herói, né? Então seja aí, você tem Flash, você tem Arrow, você tem Agents of S.H.I.E.L.D., você tem o Agente Carter, você tem o Gotham, né? Todos ao mesmo tempo, e todos eles têm quase que os mesmos problemas, entendeu? Tem que ser episódico. Ah, teve o Constantine também, que eu já falei, mas aí ele tem que ter essa questão de... Até o Flash conseguiu se virar bem com o vilão da semana, porque o Flash tem uma galeria mais extensa, mas ainda assim... É aquela coisa, você não quer ver aquele episódio, entendeu? Daquele vilão. É, eu vou discordar de você no Agente Carter. É, exato, eu ia falar isso agora. não, é que assim, o Agente Carter eu citei porque assim, na verdade ela tá dentro desse grupo de várias séries super-heróis que estão saindo ao mesmo tempo, né? Ela nem é uma série de super-herói mesmo, como a gente tá acostumado. Exato. Ela é uma série... Só pertence ao universo. É, só. Não é mesmo. Isso. O próprio Agents of S.H.I.E.L.D. também não é, né? É uma série policial. É, como é o Gotham. Como é o... É, mas tem super-herói ali, mas super-herói tipo, sei lá, Z, da Marvel, assim, sabe? Surgimento de algumas coisas. E ainda mais agora que eles introduziram os Inumanos, então é bem mais... dá pra considerar como uma série de herói, por conta dos Inumanos. E a vantagem do Agents of S.H.I.E.L.D. do ponto de vista de venda ou de chamar a atenção do público é que ele tá complementando o universo da Marvel, né? Ele tá trazendo coisas pro cinema, então até você entende o atrativo que tem por trás da série, de explicar, ou até como você falou, os Inumanos, teve a questão dos Kree que eles explicaram. Então assim, ok, isso a galera ainda vai atrás, você ainda gera um interesse. Mas assim, as outras, principalmente como eu falei aí, dos problemas maiores aí, principalmente Arrow e Flash, que seguem essa coisa de vilão da semana, com dramalhão e novela, acaba cansando, entendeu? Você perde, eu não tenho tanta vontade de assistir, porque assim, tudo bem, é de super-herói, mas cara, é um nível muito abaixo como série, entendeu? Ele deixa a desejar como série, coisa que o Demolidor não. O Demolidor consegue ser uma boa, uma excelente série como gênero, e ainda uma ótima adaptação, entendeu? Funcionando pra esse universo. E essa questão de aumentar, né? De você ampliar o universo que se iniciou lá nos Vingadores, é uma ideia genial, porque você, por mais que eles falem, você precisa assistir tudo pra entender, não tem menção, tem muita coisa que, tem muita piadinha falando dos Vingadores, tem muita coisa falando dos Vingadores, tem muita coisa pequena, mas você não precisa assistir os Vingadores pra assistir o seriado, e você não precisa assistir o seriado pra assistir os Vingadores, né? Isso é bem legal. Isso é importante, porque assim, esse é um problema que, assim, é uma coisa que eu acho que seria um problema, que é você vincular de uma forma muito extrema série aos filmes, porque você tá obrigando o público a assistir os dois, coisa que pode não funcionar. Mas quando você não obrigatoriamente vincula, como você falou, não preciso assistir um pra entender o outro, você tá complementando, então o Demolidor, ele complementa aquele universo, mas ele não vai ter dança nenhuma pra quem vai assistir agora essa semana os Vingadores, ou quem quer assistir os outros filmes, entendeu? Os Vingadores, era de hype. Nossa, cara, foi tão intenso que a chamada até travou pra mim. Sim, pra mim também. Então, o Jailson ficou feliz agora. Mas eu acho que, assim, talvez foi o maior acerto até hoje em questão de série de super-herói é dar na mão do Netflix e deixar eles trabalharem, porque, assim... Né? Claro, eu imagino que deva ter aí por trás uma galera da Marvel falando, olha, não pode fazer isso, não pode fazer isso, tem que fazer aquilo. É o Kevin Feige, né? Isso. Que é o cara que manda na parada. Até porque vai que a Marvel quer inserir o Demolidor depois no universo cinematográfico, né? Cara... A gente tem Guerra Civil aí, a gente não sabe exatamente o que eles vão apresentar de herói. Eu tenho muita dó, porque se ele apanhou tanto assim, sem super-herói, imagina com o coitado, vou matar ele. Verdade, verdade. Ele vai morrer, eu tenho muita dó. Mas mudando um pouquinho, de assunto, eu acho que a Guerra Civil, ela sofre de um problema complicadíssimo, que é cachê. Falta grana pra pagar tanta gente, tanto... Não dá, é impossível colocar todo mundo, assim, é impossível, simplesmente impossível, porque senão vai ficar mais caro que Vingadores. Não, se fosse, teria que ser Vingadores 3 Guerra Civil, aí eu entendi. Porque aí eles têm que fazer o fechamento tal da trilogia, beleza. E outra coisa, uma coisa também que eu acho muito interessante, que aí eu tô supondo que teve uma interferência grande, é que se você for ver, muitos dos produtores executivos são vinculados ao universo dos quadrinhos. Então você tem, por exemplo, como produtor executivo, o Joe Quesada, que foi editor-chefe e editor do Demolidor por muito tempo, o Jeff Loeb, que é escritor de uma saga clássica, que é o Demolidor Amarelo, e o próprio Stan Lee. Se eles realmente têm a mão aí ou não, se eles realmente deram algum pitaco, eu não sei, mas que dá uma tranquilidade quando você vê que tem nomes que sabem mexer com o personagem por trás, deixa a gente que é fã do quadrinho feliz. Porque tem que representar a gente também, entendeu? Não adianta você vender algo só para o público, vamos colocar entre aspas aí, leigo, sem termo pejorativo nenhum, mas deixar de lado o fã, o cara que leu, o cara que já gostava do herói antes e agora quer ele de novo, né? Não faz sentido. Mas já que a gente falou um pouquinho dos Vingadores, já vamos entrando no plot, porque basicamente o Demolidor acontece por causa dos Vingadores, né? Tudo culpa dele. É tudo culpa dos Vingadores. Pelo menos nesse universo, né? Não vamos pegar quadrinho porque a gente tá falando só do seriado. Fizeram aquela cagada toda e não vi ninguém chamando o Thor de falso deus até agora, hein? Aí, o recalque de novo. Fica aí, ó. Não vi ninguém perguntando se o Thor sangra. Não, mas eles já assumiram desde o começo que o Thor é um alien. Então tá bom. Tem nada de Deus aqui, não. Não é que nem o outro lá, o da capinha. Ele também tem a capa. O outro lá da capinha, sabe? Aquele lá. O da mechinha pra baixo lá. Achando que... Mas enfim, o que que acontece? O plot do Demolidor basicamente começa algum tempo depois, se eu não me engano são 18 meses, alguma coisa assim, eu não vi nada confirmado, tá? Textos, milhares de textos pela web, e algum dos textos falava alguma coisa do tipo. Que acontece 18 meses depois da Batalha de Nova York, lá dos Vingadores e os Chitauri lá, os ETzinho. Um dos bairros mais atingidos pela batalha foi o bairro de Hell's Kitchen, que é basicamente o bairro onde viveu o Matt Murdock, o nosso Demolidor. Que segundo o Rhodes era um bairro fictício. O Rhodes entendendo muito do mundo. Realmente um gênio. Então, o que aconteceu? O bairro ele foi todo destruído, ele se tornou um bairro pobre e cheio de criminalidade. E vários oportunistas começaram a entrar no bairro para tentar ganhar dinheiro, reconstruindo o bairro, né, em teoria, e desviando milhões aí por baixo dos panos. Que é o caso da construtora lá que eles falam no primeiro episódio. E pensando em ajudar os moradores do bairro, os advogados lá recém-formados, que é o Matt Murdock e o Fog Nelson, eles abrem um escritório de advocacia deles, com o objetivo, assim, bem altruísta de ajudar as pessoas, né? É claro que, né, cabeça que é um futuro advogado sabe que não é bem assim. Mas... Na verdade, essa proposta de só defender quem é inocente é... Assim, beira o... É o sonho da justiça, né? Se você pensar no ideal de justiça, seria realmente você o inocente ter direito à defesa. Mas é meio complicado nesse ramo você se focar só nisso, né? Ainda mais no, em Hell's Kitchen. Tanto que o primeiro caso deles é basicamente um caso de advogado de porta de cadeia, né? Eles vão na delegacia atrás do criminoso, né? Pra tentar defender. Quando eles abrem o escritório, eles começam a deparar problemas que estão acontecendo lá. E Matt Murdock, que é o Demolidor, ele começa a associar esses problemas a coisas maiores. E aí que começa a história verdadeira do Demolidor. Porque pra combater esses problemas maiores, ele vai usar uma máscara, como qualquer super-herói, pra combater o crime. E aí ele descobre que a organização criminosa é muito maior do que ele imagina, e ele não tem nem ideia de quem é o líder, né? Na verdade, ninguém sabe. Quer dizer, a gente suspeitava, né? Assim, a gente... Até pelo que a gente já sabia quais eram os personagens, né? Mas né? Exatamente. A gente já sabe. Mas é legal porque, mesmo eles não revelando, a gente fica naquela, né? Porque eles falam só... Eu acho muito legal como eles se referem ao Rei do Crime, que eu já vou falar que é o vilão, né? Porque todo mundo sabe. Oh, spoiler! O Rei do Crime é vilão. Não. Com esse nome, ele é o herói, cara. Ele é o herói. Quer dizer, na cabeça dele, ele era, né, mãe? Ele não é o rei da boa ação, ele é o rei do crime. Quer dizer, na verdade, a série não se refere a ele como Sim, rei do crime. Em momento nenhum. Eles não usam esse termo nenhuma vez, isso é legal. Exato. Nenhuma vez. Não, o que eu acho interessante é porque eles, até metade mais ou menos da série, eles se referem ao rei do crime como o empregador, né? O empregador. É, um pouquinho antes da metade. Até ele aparecer lá um pouquinho antes da metade, eles se referem ao empregador. E eu acho isso muito interessante. Porque por mais que você saiba quem é, você fica falando, será que é ele mesmo? Eu pelo menos fiquei assim. Né? Será que é ele? Será Bate que, a duvidazinha. Será que ele não vai aparecer só lá pro final? Sabe? Eu fiquei, será que é alguém que tá, tipo, abaixo dele? Né? Eu fiquei nessa, mas depois eu descobri que é ele mesmo. Isso foi bem interessante. O seu poder de investigador tava ok, né? Ele tava... Eu sou quase o Sherlock, cara, quase. Quase. Tá quase ali, exatamente. Mas aí o que eu acho interessante é que uma das partes mais importantes da série, ou de séries em geral, eles mandaram muito bem, que é todo o casting da série, né? Que, assim, tá impecável no ponto de vista dos atores principais, aqueles que eles escolheram. Não tenho do que reclamar, assim. Eu achei legal que, assim, eles pegaram vários atores que não fizeram papéis muito fortes. Você tem um outro conhecido? Até tem. Mas você não conhece um papel pesado daquele ator, sabe? Um papel que marcou ele. Como a própria Scarlett, né? Que você tem vários papéis conhecidos dela. Ah! Aí, ó. Olha o Jailson aí, ó. É engraçado que o Charlie Cox... Tipo assim, ele que interpreta o Matt Murdock, É, eu não conseguia enxergar ele como Demolidor antes. Não conseguia, cara. Eu falava, putz, não sei, esse ator aí, cara, não me entrega o Demolidor. Não é. Na hora que assisti a série, ele tá tão bem que você fala, cara, tipo, tá incrível. Não tinha outro ator que ia, sei lá, ser perfeito pro papel que nem ele. Exatamente, eu fiquei, será? Eu não sei se vocês tiveram essa sensação que eu tive, que ele tem uma cara de bobinho. Ah, ele tem uma cara de bobinho. Ele tem uma cara de bobinho. De inocente. Ele é o ceguinho inocente, sabe? O tempo inteiro. Eu acho isso... Olha, a gente falando nisso, a gente já tá com quase 20 minutos e a gente não fez nenhuma piada de cego ainda. Pois é. Eu vou começar a pensar, porque... eu vou começar. Eu só tenho aquelas que rolaram no Face do... Demolidor é um cara bem legal, pena que não pode ver mulher. Não vi graça nenhuma. Não vi graça nenhuma. Todo mundo viu a série menos ele, né? Mas já que você começou a falar do Charlie Cox, fala um pouquinho do Matt Murdock pra galera. Matt Murdock é basicamente o melhor herói da Marvel. Não, mentira. Ele é só um carinha cego, gente boa. Ele é o melhor herói cego da Marvel. Ele é o melhor herói... ele é o melhor herói cego ever, assim. Só tem ele. Mentira, não tem só ele, mas de mais conhecido, né, Beto? Bom, enfim, Matt Murdock, ele sempre viveu em Hell's Kitchen. O pai dele, o Jack Murdock, ele era boxeador. Então, basicamente, assim, a origem do Matt é justamente acompanhar o pai dele nas lutas. Eles foram, tanto o pai dele quanto ele, foram abandonados pela mãe. Isso. Quando crianças. Quando o Matt era criança, ele foi abandonado pela mãe, né? Então, ele acabou vivendo com o pai dele durante muito tempo. O pai dele era boxeador, então ele acabava cuidando do pai dele. E isso é muito bem retratado, inclusive, na série, né? Em alguns flashbacks, né, que a gente vê nos primeiros episódios. E que, inclusive, eu acho que esses flashbacks foram, tipo assim, no momento certo e muito bem inseridos. Não foi algo maçante que às vezes fica em Arrow. Eu vou usar bastante Arrow como referência, porque tem esses pontos que... Puta. Não, sério. Puta, de novo essa merda. Não, aguento mais. A hora que ele ia pra ilha, eu falava, puta que pariu, não. De novo na droga da ilha. Aí vem o chinês que não fala nada de inglês e fala pra ele caçar galho. Pois é, mano. Aí ele, caraca, era insuportável. Flashback de Arrow é insuportável. Olha, eu não consegui passar do primeiro episódio de Arrow, então eu não sei nem do que vocês estão falando. Não, tipo assim, ó, é o seguinte, Arrow, o arqueiro Oliver Queen, passou 5 anos na ilha e fora da ilha, e enfim, tudo e tudo mais. Só que o flashback... Só que de tempo gravado são 8. Eles... Só que o flashback conta dia por dia. Tipo, cada dia dele, entendeu? Ah, é tipo Lost. Que fica indo e voltando, é foda. Irrita profundamente. É muito chato, realmente, é muito chato. Nossa, mas é muito chato. Não, é muito chato. Do Arrow é muito chato. Esse, porque a questão é que, assim, esse construiu muito bem todo o background do personagem. Apesar de eu, por exemplo, já conhecer esse background, já ter lido histórias que contam isso, eu gostei e eu queria acompanhar aquilo, entendeu? Primeiro que o menino que fez o Matt Murdock criança manda muito bem. Manda muito bem, verdade. Muito bem, assim, pra... A gente não costuma ver tanto, assim, né, atores meninos, mas ele... Até depois que acontece o acidente, né, que... Bom, deixa eu já explicar mais ou menos o que acontece. O Matt pequenininho, ele estava brincando na rua de boa e aconteceu que um senhor cego estava atravessando a rua e veio um caminhão. Então que ele correu para poder salvar esse senhor de ser atropelado. Só que esse caminhão, ele tava carregando alguns elementos químicos que eram proibidos, era tipo de uma super empresa que tava fazendo teste, etc. Ele conseguiu salvar esse senhor, só que os elementos químicos que estavam no caminhão acabaram caindo no rosto dele, e o que deixou ele cego, e também foi o responsável por ampliar todos os outros sentidos dele. E aí que... voltando pra série, esse ator que fez o Matt Murdock pequeno, mesmo depois do acidente, ele cego, ele ainda assim sabia atuar muito bem. Deu pra perceber. Ele faz um cego melhor que o Charlie Cox, na minha opinião. Tipo isso. Aliás, o Ben Affleck deve estar na casa dele sem sair até hoje, né? Ah, é. Não, o Ben Affleck, ele tá sofrendo. Pra quê? Agora ele tá bravo. Agora ele é o... É, agora ele tá cruel. Agora ele tá cruel. Ele olhou pro Demolidor e falou, você sangra? E ele respondeu, pra caralho, né? Melhor piada. Então, e aí que esse ator, tipo, mesmo... Eu vi que algumas cenas eles utilizaram óculos, né, de ceguinho pra ele e tal. Mas ainda assim, mesmo as cenas que ele tava com óculos... Ou, sem óculos, ele foi muito bom ator, de verdade. Muito bom esse menino. Tem futuro, tem futuro. Inclusive o próprio ator que faz o pai do Matt Murdock também tava muito legal na série. Eu acho que ele deu o tom dramático que precisava pro personagem, né? Falando no pai dele, uma coisa legal é que a luta que ele ganhou lá, que mataram ele, foi com um cara que aparece recorrente lá no Agents of S.H.I.E.L.D. Sim, foi uma super interligação do universo. Né? Inclusive, eles preferiram nem mostrar a luta pra não ter algum conflito aí de usar o ator, não usar o ator. Tanto que a luta não é mostrada, né? Assim. Exatamente. O Matt tá assistindo em casa. Exatamente. E também tem outra parada que eu achei muito legal, é que o Matt vai pro mesmo orfanato onde morou a Sky, né, do Agents of S.H.I.E.L.D. Então, não é nada que faça diferença, é claro. Uma puta coincidência, né, cara? Não, beleza, não é nada que faça diferença, mas aí você associa, né, uma série na outra. Tá, mas esse orfanato, ele fica em Hell's Kitchen, certo? O Matt nunca saiu de Hell's Kitchen, né? Não, porque vocês estão meio que, tipo, esse daí em específico, meio que... Porque assim, eu acompanho Agents of S.H.I.E.L.D. Eu acompanho, na verdade, quase que todas as séries, mesmo as mais fraquinhas. Inclusive, Agents of S.H.I.E.L.D. eu gosto bastante. É muita força de vontade. Mas, enfim, né? Porque assim, Agents of S.H.I.E.L.D. tem um público X, que esse público vai se manter pra sempre, porque a galera gosta, quem gosta, gosta, entendeu? Mas não é uma série boa, mas é um negócio que eu gosto de acompanhar, enfim. Então, com essa relação aí com o Sky, meio que deu uma explodidinha assim na minha cabeça, que esse easter egg aí eu não tava sabendo. Agora eu estou chocada. Olha aí. Ela tá do orfanato Santa Agnes. Não deve ter duas Santa Agnes em Nova York, né? Pelo amor de Deus. Não, provavelmente não. É assim, eu falando do Agents of S.H.I.E.L.D., eu acompanho. O começo de Agents of S.H.I.E.L.D. foi muito chato, concordo assim com todo mundo que fala. Foi aí que eu parei, não consegui. Então, mas agora eles estão com... É que assim, o início... Deu uma melhorada, assim, muito boa, né? Sim, o início da série eles estavam puxando muita coisa do filme, tentando ainda criar uma identidade própria. Então tava, tipo, muito genérico tudo, sabe? Agora eles conseguiram achar a fórmula de fazer a série. Não que isso seja uma coisa muito boa, porque o resultado não é tão bom assim. Mas ainda assim é razoavelmente bom e pelo menos eu tô gostando bastante. Inclusive por conta dos inumanos. A introdução que eles estão colocando lá tá bem bacana, ao meu ver. Então, acho que vale a pena, assim, se você tiver um pouquinho de força de vontade, passar. Se você conseguir superar o fato de uma menina numa van conseguir hackear a porra da S.H.I.E.L.D., aí entendeu? Não, e a Lady Sif daqui a pouco vira recorrente. É, não, vai virar personagem principal. Pô, olha aí. É. A melhor Mulher Maravilha que a gente podia ter tá aí, sendo a Lady Sif. Tá aí no... Fazendo coadjuvante de quinta na Marvel, né? fazendo coadjuvante da ator do Thor. No Chris Hemsworth, que nem ator é, que faz. Pois é, toma essa, pega lá a outra lá, esqueci o nome dela. O que? A magrela lá. Ah, Gal Gadot. Ah, tá. Que pariu. Tudo bem, não tem mais diretor, a atriz é meia boca. Tá muito bom. É. Bom. Bom, cabeça, eu ia falar pra você falar da Karen Page, já que você adorou o papel dela. Vou falar, a Karen Page é essa vadia, não importa a mídia, detesta a Karen Page. Ela não dá um adentro. Cara, ela fez tudo de errado, sério. Sim, tudo que deu errado na série. Ela sempre faz tudo de errado, né? Caraca, assim, eu gostei, eu não conhecia, mas eu gostei da atriz. Ah, eu já conhecia ela. Né? A Deborah Ann Woll. É, eu sei que ela fez True Blood. É, aí não é bem, não sou bem o público do True Blood. É... Mas assim, eu acho que ela conseguiu fazer um papel muito divertido. Ela com o Matt Murdock e o Fog Nelson tem uma sinergia em cena muito boa, assim, eles funcionam bem juntos, entendeu? Sim, eu acho que eles foram muito bem. Principalmente ela e o Fog foram muito bem. Ela consegue dar o tom dramático da personagem, entendeu? Os problemas, as incertezas. Mas o problema é que a personagem é uma puta de uma vadia, né? E só fode a vida de todo mundo. Ah, não, a personagem é. Ah, mas isso é no quadrinho também, então... Ah, então, mas coitada da atriz, eu até gostei dela, mas meu coração fica dividido, entendeu? Entendi. Bom, tá, agora fala um pouquinho, dela na série. Como que ela começa sendo a primeira cliente do Matt Murdock e do Fog Nelson, quando eles estão com quanto que ele fala? 8 horas, é, né? Eles são advogados horas. Há 8 horas. Eu achei isso muito bacana. Onde ela, na verdade, ela é acusada de assassinar um colega de trabalho, sendo que encontram o corpo na casa dela e ela com a faca, a arma do crime, nas mãos, toda ensanguentada. Ou seja, um caso perdido. Né? Mas porque com certeza você vai chegar na sua casa, vai ter um cara estirado no chão morto e você vai pegar a faca na mão, né, do crime. Com certeza é isso. Um gênio. É tipo, beleza. Beleza. O Matt Murdock, acreditando que ela realmente era inocente depois de ouvir os batimentos cardíacos dela, resolve tomar o caso pra si, né? E após a conclusão desse primeiro arco, ela passa a ser a secretária do escritório de advocacia do Matt Murdock e do Fog Nelson. porque todo advogado pega o primeiro cliente que não pode pagar pra ser secretária, né? Pra ser secretária. Não, assim, a minha dúvida ao longo da série quase inteira é aonde esses três desgraçados tiraram o dinheiro. Porque eles têm um cliente que pagou a série inteira. Nunca mais eles têm mais ninguém. Que por sinal, não, esse um cliente que pagou é o rei do crime. E pagou com o dinheiro da máfia ainda, dinheiro sujo. Né? A Karen Page, em tese, não recebe salário. É. Porque ela ia trabalhar de graça pra sempre, né? Não, ela foi trabalhar de graça porque ela tinha os interesses dela lá, né? Então, mas, cara, esse problema financeiro é tipo o Peter Parker. Como que ele viveu tanto tempo, né? Com tanta micharia. Ah, mas ó. O Matt Murdock tem uma puta de uma herança do pai dele. A Karen recebeu a grana lá da empresa depois. Dinheiro sujo, é. E o dinheiro sujo, beleza, mas é grana. Eles estão usando. A hora que eles fizerem o rastro do dinheiro e cair na conta dela, né? A Receita Federal vai lá e toma tudo. Eles vão ser presos também. E o Fog Nelson é sustentado pelos pais, sei lá. Não consigo pensar em outra coisa. Pode ser, é uma boa. Os pais dele são donos de fazenda, queria que ele de fosse açougueiro. Não, de açougueiro. É, então. É açougueiro, verdade. Pronto aí, tá certo. É, tá bom, vai, tá, vamos fingir que, né, é isso aí. São todas crianças ricas, vai, são todas crianças ricas. Isso, e aí você, a Karen, na verdade, ela vai acabar se envolvendo também nessa investigação do que está ocorrendo em Hell's Kitchen, e ela tem um passado aí nebuloso, que não se mostrou, ela tem aí alguns esqueletos no armário, não sabemos o que é ainda. Ela sabe atirar, né, cabeça? Exato. Filha da puta. Estou de luto, só digo isso, depois eu falo porquê, mas estou de luto. Bom, eu vou falar um pouquinho do Fog Nelson, que é interpretado pelo Elden Hanson, que por sinal fez Jogos Vorazes um personagem tipo Rodrigo Santoro nas Panteras, que não fala nada. Aparece, não fala nada e morre, é isso? Não, ele não sei, eu não lembro se ele morre, eu li o livro, mas eu não lembro, sinceramente. O filme ainda não acabou, então não vou dar spoiler sobre o filme que sai no final do ano. Mas o Fog Nelson, ele foi colega de quarto do Matt na faculdade. Claro, se tornou seu melhor amigo. É como qualquer história aí de dois amigos que se conhecem na faculdade. Eles foram trabalhar nos maiores escritórios de Nova York como estagiários. Mas quando eles se formaram, eles resolveram abrir o próprio escritório em Hell's Kitchen lá pelo objetivo altruísta de ajudar as pessoas. E diferente do Fog Nelson dos quadrinhos... O Fog Nelson do seriado, ele é bem mulherengo, ele gosta de sair pra beber o tempo inteiro, e ele se preocupa muito com o Matt, pelo fato de ele ser um cego, que mora sozinho e tal, porque ele não sabe o que o cara faz, né? Ele não sabe o que o cara faz. Então, eu achei ele bem legal, o Fog Nelson, depois que eu fui ler quadrinhos do Demolidor pra estudar pra esse podcast, que eu vi que tipo, é outro personagem, né? Totalmente diferente. É, o Fog Nelson da série é muito mais legal, assim. Ele é muito mais divertido. É, não, com certeza, com certeza. É, o dos quadrinhos ele é bem bobão, mas ainda assim, em algumas cenas eu consegui enxergar exatamente o Fog Nelson dos quadrinhos lá no personagem, porque... Tem algumas cenas que ele é muito bobão, sabe? Tipo... Mas eu achei ele legal, ele... Tem aquela, que, principalmente aquela que ele vai bater lá nos bandidos com a bola de beisebol. Lá. É. eu gostei da... A velhinha latina lá. Eu não lembro o nome dela. Eu também não lembro. É Senhor Fog, né? Ela fala. Senhor Fog. Que ela fala que ele é bonito. Ela fala... Guapo. Muito guapo. É. E ela apronta, tipo, um encontro pra ele e pra Karen, né? Tipo... Né? Mas isso é muito interessante, assim. É Helena Cardenas. Cardenhas? Helena Cardenas. É a senhora Cardenas. Ele chama de senhora Cardenas. É, mas isso é uma coisa engraçada que pra gente tem uma conotação diferente, que é que a gente entende bem o espanhol, assim. Mas pra eles é uma coisa muito fora da realidade, assim. Você vê que eles têm uma dificuldade imensa de entender aquela linguagem maluca. É, não, o Fog não entende nada, né? O Fog, a Karen, que ela entende muito bem espanhol, né? Ela fala, aprendi na faculdade. Mas aí você vê que ela fala espanhol pra caralho, né? Isso. E o Matt também lá, porque ele foi fazer espanhol pra pegar Electra. na faculdade. É. Ah, não, ele foi fazer espanhol pra pegar a garota grega, né? Porque eles falam a garota grega. É, que é a Electra, né? Assim, espero. Que é a Electra, mas eles não falam que é Electra, né? Ainda. Ainda não é citado. Ainda, é. Mas eu gostei, eu gosto da personagem dela, ela é um puta personagem. Sim, sim. E aí nós temos também a Claire, que é a enfermeira noturna lá, que ajuda o Matt Murdock a se curar e a se costurar de todas as suas aventuras noturnas. Que é interpretada pela Rosario Dawson, que eu já gostava muito dessa atriz. Então já, tipo, foi pra mim uma coisa muito boa. Fez um puta filme aí, o Percy Jackson, o macho. Não, não. Não, não conta isso. Ela é a atriz da Broadway, então se você gosta de teatro, de musicais, provavelmente você já deve ter acompanhado ela em alguma coisa. Não, mas falando ainda um pouquinho só da Rosario Dawson, ela tem dois papéis que eu gosto. O primeiro é que ela trabalha no Sin City, ela fez a Gale do Sin City, que eu gosto bastante, apesar aí de ser um filme que não é pra todo mundo, né? Porque é um filme bem, tipo, cópia do quadrinho. E ela tem um papel muito importante no meu coração, porque ela faz a voz da Mulher Maravilha na última animação da DC, da Liga da Justiça. Olha só! E ficou muito bacana, é um trabalho de dublagem bem legal. Bacana, bacana. E a Claire na série, a personagem em si, a Claire, ela é basicamente uma junção de todas as enfermeiras noturnas que já passaram na vida do Matt Murdock nos quadrinhos, né? Porque... Que ele deve ter pego todas, provavelmente. Que ele já pegou todas. Inclusive, é um ponto aí que a série... Mas também a gente tem que pensar que são 13 episódios só, né? Uma temporada, não dá pra abordar muita coisa, mas... Esse lado mais mulherengo do Matt Murdock que não foi tão abordado assim quanto, sei lá, deveria, pelo menos. Fica pelo Fog falando, né? Pô, cara, você sempre pega a menina bonita? Como que você sabe que ela é bonita? É isso. É tipo isso, só tem fama, mas no fim das contas o foco do personagem foi outro, né? E, assim, tá certo, mas ainda assim, tipo... É, eu acho que foi uma escolha, foi uma concessão totalmente válida, porque é... Pela proposta da série, assim, nem teria por que ficar, né, gastando muito tempo. Sim, sim, é, sim. Imagina, se eles fossem abordar esse assunto, ia ter, tipo, sei lá, menos Demolidor em si e mais Matt Murdock que mulherengo, então não há necessidade. E mais Sex and the City, sei lá, entendeu? Sex and the City. O que eu acho legal da Claire Temple é porque, assim, ela realmente é uma junção de várias enfermeiras, mas a personagem com esse nome, ela faz um par romântico com o Luke Cage, né? Que vai ter um seriado só dele também pelo Netflix. Então pode ser que ela volte a aparecer aí muito em breve. Contanto, né? Que no meio da série eu até fiquei meio que com medo dela ir embora, porque ela ficou um pouquinho longe, assim. Ai, meu Deus do céu, já deram... Ela deu uma sumida, né, no meio da série. Já dispensaram a menina, meu Deus do céu. Aí ela voltou, ai. Eu tive essa sensação. Voltou no finalzinho, né? Pois voltou é. No finalzinho. Só pra ir lá costurar o... Costurar todo ele. Caraca, né? Tipo, o pior trabalho, né, do mundo, que é o cara que mais apanhou. Puta! O que eu acho legal dela é que ela é, tipo, mega corajosa, né, cara? Porque ela participa da parada. Eu acho que ela participa mais até do que a Karen Page. Porque na hora que ele vai interrogar o cara lá, ela tá mascarada junto com ele. Depois, quando ela é sequestrada, que ela derruba o cara lá com bastão. Inclusive, um ponto que eu fiquei pensando com relação ao papel dela na série, que ela foi mais abordada esse lado do Matt super proteger ela, dele ser, tipo, o eterno protetor dela e tal, porque nos quadrinhos ele é o protetor da Karen Page, né? E aqui na série não foi abordado esse lado, tipo, porque a Karen também nem se envolveu direito com isso, ela simplesmente conhecia o Matt Murdock e ponto final. Ela se envolvia, mas mais pelo lado da advocacia em si. E com a Claire, foi abordado justamente bem nessa pegada que é nas HQs, tipo, dele super proteger ela e ele ir atrás dela e ela acabar entrando em encrenca por conta dele, sabe? Por causa dele, ele se sentir culpado, isso é bem legal. Ela foi uma personagem também bem legal, assim, bem carismática. Sim, sim, sim. Eu sinceramente, eu gostaria que ela aparecesse mais na série. Eu acho que ela apareceu pouco. Eu tô torcendo pra Karen Page morrer e o Demolidor ficar com ela. Pô, deixa a Karen... Se ela não ficar com o Luke Cage, né, no próximo seriado. É verdade, tem essa possibilidade. Pode ser também, droga. Mas aí qual é o sentido, né? É, então. Tá, vai. Até porque ela já deu um fora nele, né? Então, foda-se. Ah, mas ela já deu um fora porque ele é meio que super-herói, né? Naquelas, né? O Luke Cage também é, então qual é? Ela tá trocando, sei lá. 6 por meia dúzia. Ela curte essa parada. Como é que chama a cabeça? Aquela parada, aquele termo japonês? Tsundere. Tsundere, exatamente. É a fala que não gosta, mas gosta, assim. Fala, eu não gosto disso. Exatamente. Faz o doce, é o famoso faz o doce. A parada, na verdade, a parada dela é o seguinte: é preconceito porque ele é cego. Tá explicado. É só isso, porque a única diferença dele pro Luke Cage é que ele é cego, que um é cego e o outro não. Bom, o nosso próximo personagem, o grande personagem dessa série, pra mim, o protagonista. Sim, sim, é o protagonista mesmo. Que é o James Wesley. Cara, que personagem. Nossa, que personagem. Que personagem. Que personagem, cara. Eu já gostava dele no quadrinho, assim. Mas na série, cara... Tá 50 vezes melhor, tá incrível, rouba a cena e olha... Cara, ele rouba muito a cena, né, velho? Puta. Muita cena, é. Não, é impressionante. eu fico mais interessado nele do que no próprio Demolidor, tem hora. É muito engraçado isso. Mas ele é muito bom. Tem episódio que você fica assim, mas, por favor, mais Wilson Fisk, deixa o Matt pra lá um pouquinho, porque eu quero o Wilson Fisk, pois. Bom, o James Wesley, interpretado pelo Toby Leonard Moore, que a gente não achou aí, Skiba que fez a pauta, não achou nenhum papel muito grande dele, e eu confesso que eu não conferi, né, então... Não acho, sinceramente, eu não achei, assim. Eu procurei, eu vi vários papéis pequenos, mas nada assim que, esse cara fez esse personagem. É. Ele é o braço direito do rei do crime, Wilson Fisk, né? Ele é, vamos colocar assim, quem normalmente tem que fazer as transações e tem que ligar e falar, ir lá e pressionar o russo, pressionar o chinês. Ele é o que, desde o começo, ele tá ali representando, né, o empregador, né, o grande vilão. Por trás dos planos. E ele rouba a cena porque ele é assim, ele tem uma atitude meio que ele não liga pra nada, ele assim, é meio que inabalável. Mas ele é engraçado, ele é divertido, ele é sarcástico, entendeu? Ele é ácido. Não, eu acho que a melhor cena dele, pra mim, assim, é a cena que ele. O do carro, que o Wilson Fisk vai. Fica, tipo, fica irado lá. Ele vai e sai do carro com a carinha de nojo, sabe? Com a cara de nojinho. É tipo, eu não sou obrigada. aí... eu acho que a melhor cena dele é essa, não, pra mim, é, cara. Não, ele é. Nossa, cara, é um personagem muito bom, assim. O Wilson Fisk não seria nada sem o Wesley pra ajudar ele ali, entendeu? Ele não teria chego ali de forma alguma. O cara que era pra ser só mais um capanga, né, acabou, na verdade, aí roubando a cena dos personagens em algumas cenas. Eu vou comentar depois o destino dele, que me deixa revoltado, e que provavelmente... Ah, não, mas eu só tenho que falar uma coisa. Ele é incrível, mas é burro. segue pro próximo. Ele foi, ele vacilou. Na verdade, ele vacilou ali. Mas foi um vacilo pra nunca mais também, então, né? Ele vacilou. Bom, o próximo personagem é o Wilson Fisk, que eu mudei a ordem pra eu falar dele de propósito. Ah, entendi. Eu reparei. Eu tive que... Tá explicado, então. Esse é o poder do editor da pauta. Wilson Fisk, que é interpretado pelo Vincent D'Onofrio, que o Cabeça me falou hoje que é um personagem super importante do MIB Homens de Preto. Na verdade não é super importante, mas ele é o vilão, na verdade, entre aspas, do MIB, é o ator que faz o... Eu até falei o nome dele agora, eu esqueci. É do personagem, deixa eu ver se eu Edgar, acho. Edgar, não é? Edgar. É o Edgar do Homem de Preto, que é o cara que o Alien Barata entra no corpo, que a coitada da mulher que ficou lá, viúva. O Edgar é ele, apesar de não parecer, tudo bem que estamos no longínquo anos de 1997, né, com o primeiro Homens de Preto. Mas fica aí a... O Kiba não gosta de nada, reclamão. Eu tô aqui falando bem do seriado, vai se fuder. É, porque é Marvel. Se não fosse Marvel... É, ele fez Kubrick também já, né? Ele fez Nascido para Matar. Exatamente. Mas ele tem um porte de Rei do Crime mesmo, né? Muito bom como eles... Nossa, e assim, porque a gente sempre imagina o Rei do Crime tipo um cara extremamente gordo, sabe? Ele não é tudo isso, mas ele consegue convencer, sabe? Ele que ele é o cara. É estranho, não sei. Exato. É o porte dele, né? Ele tem um porte de, tipo, ser maior do que o que ele é. É, exatamente. Porque o que aconteceu? Quando teve essa história de, né, vai ter um novo Rei do Crime, não sei o quê, eu, particularmente, sou um grande fã do Rei do Crime do Michael Clark Duncan. Eu acho que, assim, ele é o cara do porte físico, entendeu? Esse cara gigante, não sei o quê. Então, quando falaram que ia ter um outro Rei do Crime, eu falei, putz, será que... Sabe aquela coisa assim? Putz, será que o Rei do Crime, como idealizado, né, na forma dos quadrinhos, vai funcionar? E fiquei com esse pé atrás até ver a série e, assim, me convencer. Tipo, cara, ele conseguiu, assim, sabe? É, de todas as formas, replicar de uma forma que não ficou caricato, porque o Rei do Crime, ele é um personagem bem caricato. Se for pensar, um cara muito grande, muito gordo, que se veste de um jeito totalmente, assim, bizarro, né? O terno branco sempre, não sei o quê. Conseguiu replicar isso de uma forma que, cara, funcionou e, assim, o cara destrói, o cara é um monstro, entendeu? O ator. Sim, não, o cara é foda. Mas o Rei do Crime, né, o Wilson Fisk, ele é um empresário. Na verdade, eles não explicam exatamente o que ele faz, né? Só falam que ele é um cara muito rico que quer ser o defensor de Hell's Kitchen. É, ele é bem misterioso, assim, a gente não sabe exatamente do que ele é capaz no começo, mas o objetivo dele é basicamente o mesmo que o do Matt Murdock, né? Que ele quer, em teoria, ajudar as pessoas e reconstruir lá Hell's Kitchen depois da Batalha de Nova York. E só que, pra fazer isso, ele acaba utilizando os métodos errados. Então ele se envolve aí com traficante de heroína, de criança, de órgão, de não sei o quê, pra financiar o projeto dele. E como ele é um cara, assim, fora do normal, ele tem uma força incrivelmente absurda e ele acaba tendo alguns problemas pra se socializar e também não consegue conter muito bem sua raiva, né? É, ele tem vários problemas sociais, né? Assim, ele não sabe realmente viver em sociedade. Sim. É. Ele, né, ele fala que ele gosta de tá longe do público, né? Da visão. Ele não gosta de tá no mundo. Ele não gosta de pessoas, né? Seria essa... Sim, tanto que quando ele se apaixona lá pela Vanessa, no primeiro momento, quem começa a dar as dicas pra ele é o Wesley, né? O James Wesley. É, o Wesley é tipo tudo pra ele, né? Caramba. Até indica o vinho. Porra. Não, ele é o assistente, é tipo... É o assistente e o melhor amigo, é. Por sinal, o único casal aí que a série não fez um bom trabalho, que é o do Wilson Fisk e do Wesley. Casal que podia ter dado certo, né, entendeu? Chipei. Eu acho que era um casal que tinha um puta potencial, mas que infelizmente não foi bem aproveitado. Fica a dica. O que eu achei bem legal nele, no Rei do Crime, é que eles fizeram um personagem humano. Você consegue se identificar com o Wilson Fisk o tempo inteiro. Você consegue entender os motivos dele. Você torce pra ele. É, você fica até duvidando até que ponto, qual é o lado certo, sabe? Porque querendo ou não, o Matt também tem o mesmo objetivo, apesar dele não se envolver com drogas, com tráfico e etc, mas ainda assim a forma dele não deixa de ser violenta. Sim, sim, sim, exatamente. Então, e bem violenta, diferente de outros heróis da Marvel que tipo, sei lá, só abatem o cara e prende e acabou, ele não, ele chega a ponto de quase matar o bandido e a vítima em si. Deixa em coma o cara. Exato, e tipo, e ele é caçoa disso ainda, de tipo, mas ele tá vivo, sabe? Tipo, dane-se, eu deixei o cara vivo. Então, eles conseguiram humanizar tipo, de um jeito tão forte o Wilson Fisk que em certos pontos você até questiona realmente qual que é o lado correto. É óbvio que por trás você sabe toda a bagagem de cada personagem, mas ainda assim... foi tão bem trabalhado que dá pra você duvidar, de certa forma, ainda mais quem, sei lá, não conhece tão profundamente o universo dos quadrinhos, pra já saber, tipo, qual que é a intenção real de cada um e o que já aconteceu de bagagem de cada personagem, do Matt Murdock e do Wilson Fisk, realmente é bem possível questionar esse lado. Eu vi muita gente reclamando, né, que o Wilson Fisk ele é um vilão do Homem-Aranha. Ele foi criado como assim, vilão do Homem-Aranha. Sim, sim, mas é que a galera só assistiu o desenho que passava na Globo de manhã, né? Então. Ótimo desenho. Não, mas então, mas a ideia realmente é essa. Ele era um vilão, mas era um vilão bucha do Homem-Aranha. Quem fez, a gente até falou isso no nosso cast da Cat Mundo, quem revitalizou e trouxe ele como um bom vilão do Demolidor foi o Frank Miller. Quando escreveu a fase dele. Até lá ele era, tipo, ok, um cara. Quando ele ganhou as proporções de realmente ser um cara que controla quase que todos os Estados Unidos, né? Tem aí, tem mãos, né, em todos os grandes órgãos, na polícia, na máfia, no judiciário, toda essa questão. Sim, sim, ele domina tudo, né, ele, tipo, domina toda a cidade de Nova York, praticamente tá sob domínio dele. Que ele tem policiais, ele tem um monte de gente, mais da metade da única delegacia lá de Hell's Kitchen tá no poder dele. Então o cara, ele é realmente o rei do crime, né, nesse caso. Ele manda em tudo e em todos. Aí você vê, na verdade, meio que ele chegando, meio que quase a reta final aí da construção dele como rei do crime, né? Porque ele começa meio que em pé de igualdade aí com outros personagens, com a mulher chinesa, o japonês e os dois russos, e o velho lá, que até ele bateu no Demolidor. E depois você vê que ele vai subindo, escalando até ele se tornar o único ali, que aí sim, no final da série, ele seria, você termina com ele se tornando, né, o verdadeiro rei do crime, como a gente tá acostumado. Do mesmo jeito que foi pro Matt Murdock, né, a gente vê ele... Exatamente. Ele começando, nascendo o Demolidor, a gente vê nascendo o rei do crime. Eu acho que ele... Essa primeira temporada foi bem essa pegada, de tipo, do nascimento tanto do herói quanto do vilão. Quanto do vilão. Eu acho que ele se torna o rei do crime, pelo menos pra mim, lá naquele episódio do carro. Porque você tem um puta contraste, porque até então, ele era, pra mim, um personagem humano. Ele era um cara apaixonado pela menininha lá, que tava fazendo de tudo pra ficar com ela. Só que quando o cara atrapalha o encontro dos dois e ele perde o controle lá... Spoiler! Perde o controle lá, eu não vou falar o que ele faz ainda. Ainda! Aí você percebe... Nesse momento que ele perde o controle, que você vê que ele é um cara... Só dá pra dizer que das atitudes dele tinha russo aí perdendo cabeça, né? Pois é. De preocupação aí pra... Não, mas isso daí também a gente já vê no flashback que conta a origem dele, inclusive que eu não sabia exatamente a origem, e cabeça me corrige se estiver errada, mas eu não conheço nenhuma HQ que aborda essa origem profundamente, assim, do Rei do Crime, não tem, né? Não, na verdade, tanto essa construção inicial dele quanto a motivação são coisas meio inéditas, assim. Sim, sim. Porque ele começa com a motivação que até eu achei estranho, porque era essa questão de ele realmente, não, eu quero fazer o bem para essa cidade, né, eu quero reconstruir Hell's Kitchen. Isso é uma coisa que não é bem, nunca foi o plot do Rei do Crime original. O que a gente sabia do Rei do Crime até ali é que é o seguinte, ele começou como segurança daquele Rigoletto, que é um dos mafiosos que até é citado na própria série. Sim, sim, é. Que é o cara que o pai dele devia dinheiro, né? Ele era segurança, um guarda-costas do Rigoletto, e ele consegue matar o Rigoletto e tomar o lugar dele. E aí ele começa a... Ó, a, né, a escalada dele pra ser o rei do crime, nos quadrinhos. Aí tem uma outra relação, até mantiveram o próprio mafioso, mas aí tem o pai dele que deve dinheiro, né, e a... É, tem todo um background que não existe nos quadrinhos. Tem, pra... Exatamente, é um background realmente pra você meio que... É, pra tornar, pra humanizar as atitudes dele, pra ele só não ser um cara mal que quer ganhar dinheiro e não importa o quê, como é no quadrinho. E a mãe dele é pior que ele, a mãe dele é pior que ele. A mãe dele é uma maluca, eu fiquei com dó no final. a mãe dele é muito maluca, a mãe dele é muito pior que ele, cara. Puta que pariu. Mas... Eu virei o rosto nessa cena, de verdade. Com que é Matsunaga, né? Elise Matsunaga. Eu virei o rosto, porque eu achei muito pesado pra um seriado com alguém. É que não mostrou, mostrou porque... Não, mas não precisa mostrar, cara, não precisa mostrar. Mas você entendeu muito bem, né, o que aconteceu ali. É... Não, mas é engraçado como personagem, tipo, essa questão de evolução de personagem, que a gente vê, inclusive, na mãe do Wilson Fisk. Tipo... 2 segundos antes do acontecimento que, tipo, fez todo mundo, sei lá, virar o rosto, ela era uma mulher pau-mandado que apanhava do marido. Tipo... Caraca, sim. É. Sim, olha sim. Olha isso, em alguns segundos você consegue ver a mágoa que ela tinha dentro de si guardada há anos, que ela acabou soltando tudo de uma vez num ato ali que, tipo, né, beleza, não é um ato humano, né, mas... O próprio Wilson Fisk, porque ele era uma criança que sofria bullying, um gordinho que sofria bullying, e de repente ele, pra proteger a mãe dele, ele acaba fazendo uma parada daquela, então, assim, ele também tem muita coisa guardada de pouco tempo, né, sendo uma criança. É muito complexo pra gente julgar, né, uma parada dessa. Mas... É, não, e assim, eu fiquei triste porque, na verdade, todo mundo que cerca ele tirando o Wesley é um psicopata, porque até a namorada dele é uma puta psicopata. Nossa, é verdade mesmo. Porque se no primeiro encontro ele joga aquela e ela, não, tá certo, eu vou te apoiar, pô, psicopata, essa mulher é maluca, verdade. Entendeu? Sim, sim. Coitado. Ela gosta. Mas ela, não, gosta. Mas ela existe no quadrinho também, não existe? Sim, sim, mas é um pouco... Mas não sei, eu confesso que eu não lembro tanto da origem dela, como foi, mas ok. Mas eu gosto, porque assim, ele tem algumas coisas que foram até bem mais aprofundadas que os outros personagens. Por exemplo, os próprios traumas, as marcas que ele tem, aquela questão da botoadura é muito legal. A questão da parede, não, do a parede quadro, é foda. Puta, aquilo no último episódio explodiu a minha cabeça, cara. Aquilo eu falei, caraca, aí sim, entendeu? Aí a... Não, e cagou pra arte foda, né? Não, cagou na cara da arte. Cara, quando eles põem o cego pra comprar... Quando bota o cego pra comprar arte, já tá cagando na cara da arte babalde, né? Cagou pra arte foda. Mas já que você começou, cabeça, fala da Vanessa, a namorada do Wilson Fisk. Bom, a Vanessa Mariana, com 2 N's, nome de brasileiro, né? Com letrinha duplicada, é interpretada aí pela... Acho que a gente não tem nenhuma Mariana com 2 N's que escuta a gente pra ficar puta. É interpretada pela Ailette Zurer, que ela fez a Lara Lorvan do grandioso Man of Steel, Você Sangra. Continuando aqui. Ela, desde o início, é o interesse romântico do Wilson Fisk. O Wilson Fisk vai lá comprar obras de arte pra tentar cantar ela e conseguir um encontro com ela. Me lembrou muito, não sei se vocês vão lembrar a referência, mas aquele filme do Jack Chan, do terno de 2 bilhões de dólares, que ele também é apaixonado pela menina da loja de obra de arte. Só que como ele é pobre, ele não fica com ela no final, ao contrário do Wilson Fisk, né? mas ela tem um papel muito importante, que o primeiro é te mostrar um lado da personalidade do Wilson Fisk, que é um cara totalmente travado, que ao mesmo tempo que ele é muito poderoso, né, ele é um cara com muitos contatos, muito dinheiro, ele tem uma dificuldade muito grande no relacionamento entre duas pessoas, né, o relacionamento interpessoal dele é muito difícil, é muito penoso pra ele. E aí ela tem também um papel muito importante, que do momento que ela começa a se relacionar com o rei do crime, com o Wilson Fisk, você tem uma mudança aí do comportamento dele, né? E que vai causar alguns problemas durante a série. Eu acho que ela é um personagem que, apesar de aparecer pouco, ela é uma personagem forte, assim, apesar de copata, né, total. E ela é muito importante até pra construção do próprio rei do crime. Sim, sim. Eu acho que se houver alguma continuação, ela vai ter um papel importante nessa possível continuação. Eu tenho essa sensação. Porque ela não... Você não sabe exatamente o que ela quer, né? A priori. Então dá a sensação de que ela tem algo a mais escondido ainda. Pelo menos eu tenho essa sensação. Bom, Ben Urich, ele é interpretado pelo... Vonder Curtis Hall. Acho que é isso. Enfim, o Ben Urich, ele tem um papel muito importante, inclusive, nas HQs. Então foi realmente uma peça muito importante trazer pra série. E ele é um jornalista investigativo, que na trama tá relacionado muito mais com a personagem da Karen Page do que com qualquer outro, ou até mesmo o Matt Murdock, que é a sua maior ligação nos quadrinhos, né? Em algumas HQs específicas. Ele trabalha já num jornal há muito tempo. Ele, na trama, né, ele tem essa relação, inclusive mais um ponto que eles humanizam muito o personagem, que é justamente da relação dele com a mulher dele, tudo que ele já trouxe pra mídia, da máfia, né? Tudo que ele já abriu e acabou ferrando as pessoas ou não. E aí que na trama ele tá relacionado a Karen Page, com toda a trama da empresa dela, que ela trabalhava, que acabou, enfim, tava envolvido com a máfia, e lá no fim de tudo, quem tá por trás de tudo isso é sim o rei do crime, né? Como sempre. Exatamente. Enfim, ele que ajuda ela e acaba se ferrando também em partes por conta disso, inclusive. Culpa da vadia da Karen Page, pra variar. Aí, ó, Karen Page acabando com tudo. A Karen Page e o Ben Urich, eles fizeram tipo um outro núcleo, né? Como se fosse a novela. Eles fizeram outro núcleo na parada, que é um núcleo investigativo, querendo entender por que aconteceu a parada toda e tal, e ela querendo meio que justiça, né? A gente vai parar pra pensar, o cara já tinha feito diversos casos incríveis que, como eu falei antes, acabou entregando certos pontos da máfia, ele acabou, é até citado que ele acabou derrubando alguns chefes de máfia, tipo, de anos antes de quando se passa a série. E ele não queria se envolver mais uma vez, até por conta de todo aquele trâmite com a esposa dele, que sofria de Alzheimer e tava no tratamento. Então tinha todo aquele cuidado pessoal e que, entre aspas, ele acabou abandonando ela. Deu muito mais atenção pro trabalho dele do que pra esposa. E aí é só mais um dilema de personagem que já tem uma bagagem que é mostrada pra gente na série. Então, por mais que, tipo, é meio que a gente viu a batalha dele de pessoa, preciso cuidar da minha vida pessoal, da minha esposa que precisa de mim, mas meu trabalho que faz parte da minha essência de vida tá me chamando pra uma situação que não tem como eu fechar os olhos e fingir que eu não vi isso, entendeu? Então eu acho que vale muito mais esse ponto de, tipo, desse dilema de personagem que também faz com que a gente reconheça, porque tem o drama de pessoa em si, né? Que tem família, que tem conta pra pagar, e que tem seus medos, suas angústias, e ainda assim suas responsabilidades e algumas coisas que são, sei lá, tipo, tua motivação pra continuar, entendeu? E o trabalho pro Ben Urich, tanto nos quadrinhos quanto na série, é, tipo, sei lá, ser jornalista é ele, sabe? Tipo, não é só a profissão, é o cara. Então, foi mais uma parte de dilema de personagem mesmo. Aí fica uma crítica pra Marvel, que não sabe inventar doença pra pessoas idosas, que não o Alzheimer, porque tem dois na série, fora a gente Carter, que tá com Alzheimer lá no Capitão América também, né? Caraca, todo mundo perde a memória nessa droga de... Nossa, é verdade. Alguém avisa que tem muitas doenças no mundo. O último personagem, assim, mencionado bastante na série é o Leland Owsley, que é interpretado pelo Bob Gunton, né? Ele é assistente financeiro do Wilson Fisk, e ele é uma referência, assim, bem, bem clara ao Coruja, que é um dos supervilões aí dos quadrinhos, que também era assistente financeiro do Rei do Crime antes de usar o traje maluco lá de super vilão, né? Eu acho, eu gosto do personagem dele porque ele é só um velho cansado, ele só tá cansado de tudo aquilo. Toda vez ele tá não, puto. Ele é um velho cansado e medroso, ele não quer aparecer de maneira nenhuma, né? Toda vez ele... Ah. Não, mas ele é tipo assim, ele é tipo aquele cuzão que só mete a língua, mas um dia vai se ferrar bonito, é tipo isso, sabe? Um dia ele vai pagar por tudo que ele falou. Claro. Mas toda vez ele é o cara que fica, nossa, sério, mas eu vou ter que ligar, mas eu vou ter que falar com ela. É muito reclamão, né? É o Kiba. É o Kiba na vida real. Ah, mas eu não vou. É, exatamente. Ah, não. Não vou ter que fazer isso. Tá, vou vestir uma roupa de coruja também. É. E engraçado que até ele, o idoso, sem habilidade nenhuma, deu um pau no Matt Murdock. Porque todo mundo bate no Matt Murdock na série. Caraca, velho. Apanha mais que o Seiya. Nossa, cara. Que tristeza a vida do Matt Murdock. Treinou anos a fio pra apanhar pro velho com taser. Antes de entrar na zona de spoilers, a gente vai fazer uma mini conclusão pra você que ainda não assistiu, porque a gente é um podcast muito legal que avisa quando vai começar os spoilers. Às vezes não, mas dessa vez a gente tá avisando. Às vezes não, dessa vez a gente tá fazendo, a gente aprende com nossos erros. Cabeça, começa aí, vai. Você que é bom nisso, você que fala pra caralho. Eu acho que você que, né, tá parando aqui, que não vai seguir pra área de spoilers, eu acho que você deve dar uma chance pro Demolidor se você gosta desse... Primeiro, se você gosta do universo que a Marvel criou até aqui, se você gosta de super-herói, se você gosta do personagem, eu acho que não teria como ter feito algo melhor. A gente teve aí o filme que foi um fracasso por diversos problemas, né, e que não conseguiu representar o super-herói, não conseguiu trazer o super-herói pro grande público como deveria, e eu acho que a série conseguiu fazer isso. Ela conseguiu trazer esse herói, que é um herói aí não tão conhecido do público geral, como a gente fala, não é um Superman, não é um Capitão América, entendeu? Não é um Batman da vida, mas que fez um trabalho incrível com ele, porque ele é um herói que tem sim um material muito extenso e de qualidade por aí, num formato de série que a gente tava meio carente de bons materiais. Claro, tem o selo Netflix aí, que até agora sempre traz um bom conteúdo, então é pra você assistir a série, realmente vale a pena dar uma chance. Se você não for pego aí, sei lá, nos 3 primeiros episódios, cara, larga, mas eu duvido que você não vai, assim, não vai querer continuar assistindo, porque eu acho que todos aqui tiveram, eu não fiz uma maratona em 2 dias ou em 1 dia, mas eu sempre ficava triste de ter que parar e falar, não, eu quero ver o próximo, entendeu? Mas a gente trabalha, a gente tem faculdade, a gente tem que parar, né? Tem que dormir uma hora. Mas recomendo, assim, de olho fechado, como a Bá falou, a melhor série de super-herói que a gente tem, de longe, assim, disparado. É isso aí, concordo com tudo que o Cabeça falou. E mais importante, eu acho que eles conseguiram trazer, mesmo pra... Porque, sei lá, cara, tipo, essa série, ela não tem um público específico, a não ser tomar cuidado com a faixa etária. Porque realmente tem cenas bem violentas, então já se prepare, porque eu, particularmente em algumas cenas, eu fiquei um pouco assim com o estômago meio embrulhado, mas é aquilo, vai de pessoa pra pessoa, tem muita menina, sei lá, mais nova que eu, que tipo, aguentou o negócio de boa. Mas eu acho assim que o mais interessante da série é que tipo, você não precisa conhecer absolutamente nada pra poder se adaptar a ela e entender tudo que ela propõe pra você. Então ela te apresenta quem é o Matt Murdock, que todas as... Sei lá, todos os fatores, os pilares do personagem, sabe? Todas as reais importâncias pro cara e o que realmente motiva ele a se tornar um vigilante. Todos os personagens coadjuvantes ao redor dele, que às vezes se tornam mais do que coadjuvantes, né? Que, sei lá, roubam a cena e etc. E não só disso, mas ele te ambientaliza, assim, de um jeito, tipo, tanto com o que já aconteceu no cinema, quanto com a cidade, o bairro em si, toda a violência que existe ali, então você consegue entender, mesmo nunca tendo nenhuma relação, sei lá, tipo, com nada que a Marvel apresentou, tanto nos quadrinhos quanto no cinema. Então, é Netflix, cara, tipo, tem que confiar mesmo, dá pra maratonar, você não vai nem perceber, tipo, que a série tá passando, você vai se apegar de um jeito que você só vai querer mais. Tá muito bem trabalhado, não tem mais o que dizer, sério. Assista, e o que o Cabeça falou, se você não for pego nos primeiros 3 episódios, cara, não tem como. Mas se você não for, pode ir embora, porque não é pra você. Sinto muito. É, não vai. Não vai rolar, entendeu? Mas é meio impossível disso acontecer, mas que tá, tipo, espetacular, de verdade. Bom, a minha recomendação é o seguinte, eu vou falar o mesmo que eu falei na minha matéria lá, que tá lá no site, que o link estará na postagem desse podcast. Olha o Jabá. É, claro. Do próprio site. É. Mas não adianta que ninguém lê. Hoje em dia ninguém lê mais. Só lê manchete. Ninguém lê, Se tiver mais de 140 caracteres, ninguém lê. É, é triste isso. Eu faço isso de vez em quando. É, o que eu vou dizer é basicamente o que eu disse lá na matéria. Eu não esperava por isso. Porque eu imaginava algo não... É, não muito diferente, mas eu imaginava algo mais... É, como é que eu posso dizer? Eu imaginava algo com uma classificação indicativa um pouquinho mais baixa, vamos dizer assim. Então eu meio que me surpreendi quando eu fui assistir. Isso não significa que eu achei ruim, muito pelo contrário, achei muito bom. Apesar de eu ser um cara que escreve histórias infanto-juvenis, né? Eu achei muito bom, então é... Me chamou a atenção, me prendeu. É aquilo que o Cabeça e o Kiaba falaram. É, você fica preso, você quer assistir o próximo episódio, isso é muito legal. Então eu recomendo que você tente, se você tiver mais de 16 anos. Não sei qual é a faixa etária também. Eles colocaram 18. E não é tipo maior de 17, é o 18 pretinho, assim. É tipo, cara, não, entendeu? E se você acha que vai ter peitinho, você não... Pode tirar seu cavalinho da chuva, não tem peitinho. Não vai. Não, não vai. Vai ter só... Nem pra gente, nem pro Demolidor, porque ele não vê. Você vê? Ele não. Ele não. Ele não. Mas assim, eu recomendo pra todo mundo. É um puta seriado, o melhor seriado de super-herói já feito na história do planeta. Yes! E que venham mais, né? Porque tem agora Jessica Jones, depois tem Luke Cage, depois tem Punho de Ferro, e aí a gente tem os Defensores lá no fim. Se eles seguirem com essa mesma pegada, tá lindo, e eu vou chorar de felicidade. E eu quero a temporada 2, né? Também do Demolidor, né? Não parem por aí, por favor. É, também. Não façam a queda de Murdoch. Yes! Deixa eu só deixar rapidinho, então, como indicação aí. Se você não vai pra zona de spoilers e ainda tá na dúvida, lá no Cuscuz Literário tem um vídeo, né, Bá, sobre o Demolidor sem spoilers. É isso aí, tem um vídeo lá no YouTube, sem spoilers, a primeira parte ainda vou fazer. Yes, a segunda parte com muitos spoilers, a galera já tá chorando, pedindo. E eu só levantei pontos bons e pra realmente convencer todo mundo de assistir essa série, porque quanto mais pessoas assistirem, mais séries de heróis desse nível teremos, entendeu? Mesmo que pro Netflix o público não é tão importante, mas no fim das contas o dinheiro sempre é importante, né? Então, se tá fazendo dinheiro, vai vir mais. Ah, claro que sim. Mas o dinheiro vai entrar, né? Os 15 reais todo mês lá, 17 reais, sempre vão entrar. Não tem jeito. Pois é. Oh, eu vi muita... Não, e não só os 17 reais, tem o patrocínio da Dell lá, cara. Até cansei de ver o logo da Dell no seriado. Mano, não, e outra coisa, eu vi várias pessoas mó espertinhas que usaram o CPF de todos os familiares pra pegar o primeiro mês gratuito pra assistir o Demolidor. Olha aí pra poder ver, né? Olha... Tipo, eu já usei o meu com outra série, mas eu quero maratonar o Demolidor. Então, tipo, ia lá, pegava o CPF do vô, abria uma conta e assistia o Demolidor de graça. Não, os mais pirateados da semana, cara. Demolidor do Netflix e o GTA V. Exatamente. Tá nessa. Não apoio a pirataria, mas é o que acontece. É a real. Então, vamos entrar na zona de spoilers, galera. Vamos falar do que realmente interessa. É isso aí. Ah, vamos na zona de spoilers, então, conseguir citar aí algumas cenas ou trechos ou pedaços que chamaram a atenção, mas que tem aí, né, um conteúdo que a galera, se ficar sabendo, perde a graça ou da cena ou do próprio desenrolar aí da... Começando, então, pela cena do Russo, que perdeu a cabeça, não. Cara, isso me chocou. Não, isso me chocou. Eu fiquei chocado. Cara... Essa cena foi... Foi agressivo. Muito, eu fiquei muito... Quando você vê que separa a cabeça do corpo, aquilo ficou, me deixou muito, muito... Sério, eu fiquei muito chocado. Eu falei, eu vou parar de assistir. Eu pensei seriamente em parar de assistir. Na verdade... Mas tava tão bom que eu falei, eu vou continuar. A hora que fez o primeiro crack do pescoço dele, eu falei, puta, ele não vai parar. Cara. Então, vai virar dois. Cara, mas ali você vê uma explosão de raiva dele, porque ele foi lá e atrapalhou o jantar. A hora que ele atrapalhou o jantar, eu falei, não, seu idiota. Sabe aquele... Não, então, eu falei, não... Você tá lascado agora, né? Por que que não ligou, né, cara? Puta, eu falei, nossa, ferrou. Eu não achei que ele ia arrancar a cabeça do filho da puta com a porta do carro. O melhor é lá, o Wesley paradinho, a hora que espirra o sangue no rosto dele, ele não faz reação, só sai do carro. Faz a cara de nojinho, faz a cara de nojinho. É, a cara de nojinho, sim. Nossa, mas ali eu acho que realmente era o que faltava pra, assim, caracterizar esse lado bem cruel dele, né? É a questão de realmente ele, cara, ele não tem limites, assim. É uma violência gratuita demais. Sim, outra violência gratuita foda que teve foi uma cena que se passa no boliche. Nossa, verdade, mano. Que o cara faz uma fratura exposta no outro. Pô, fazia tempo que eu não vi uma fratura exposta assim na... Todas as cenas de fratura exposta foram bem pesadas. Foram, assim, foram. Foram todas as cenas que eu fiquei meio com o estômago embrulhado, assim. Não, é, eles realmente não pouparam. Claro, tem um limite, como a gente falou, né, na parte lá que a mãe do Wilson Fisk vai serrar Elise Matsunaga, o Yoki, pra... a hora que ela... Cara, não, eu já fiquei essa parte, essa cena aí que foi da origem do Wilson Fisk, eu fiquei perturbado com o fato dele matar o pai com um martelo. E a cara dele suja de sangue, né? E você fala, caralho! Aquilo já foi demais pra mim. Tanto que eu fiz um post no Facebook, eu falei, ah, Demolidor é legal e nem tem tanto sangue. Depois disso... Eu só tinha assistido o primeiro episódio. Depois disso veio o Rio de Sangue Russo. É, tá registrado isso aí. Mas eu fiquei muito perturbado quando ela pega, quando ela fala pra ele, pega o serrote. Não, para com isso. Sério, eu fiquei muito perturbado. Não, e cara, olha que mórbido, porque depois ele fala que eles tiraram, tipo, um saco por dia durante uma semana. Eles dividiram em 7 partes e ficou na casa. Por uma semana. Ficou por uma os semana. Os pedaços lá, cara. É, ficou com eles, cara. Ele tava almoçando. Botaram o pai na cadeira, né? Na cabeceira. Um saco com o pai na cabeceira. E... Ai, cara, que pesado. Cara, é muito... Não, muito pesado nesse ponto. Cara, como eu disse, eu escrevo história infantil, cara. É muito pesado pra mim isso. Sabe, não sei. Eu jamais conseguiria fazer algo assim. Eu já chorei porque eu matei um cara com uma espada, velho. No cenário medieval, né, cara? É, porque a espada atravessou o cara, eu tipo, fiquei bolado. O Martin olha pra você e fala, bobinho. É, entendeu? Bobinho. Quando eu vejo uma parada dessa, eu fiquei... Ah, outra coisa que eu achei muito pesada foi a luta do Demolidor com o ninja. Porque foi, tipo, muito sangrenta, né, cara? Provavelmente, esse ninja até é interessante que eles estão especulando, não foi falado, que mas provavelmente ele é do The Hand, né? Que é uma das, vamos colocar assim, das entidades dentro do universo da Marvel, por conta da roupa, por ser tudo vermelho. Lembra, não foi falado esse nome ainda, mas pode ser lá, como que é o nome dele mesmo? É, são 3 letras, eu acho. É, esse japonês, filha da mãe. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, eu também não lembro. Ah, eu não lembro o nome dele. Eu sei que eles falaram muito da Yakuza, né? Que ele é da Yakuza. Nobu. Mas, Nobu, é. O Fer vacilou na gravação, mas tá aí no suporte técnico. Valeu, Fer. Valeu, Fer. Nobu, é. Nobu-chan. Mas essa luta foi muito... Ele, cara, essa eu falei, ele vai morrer. Eu falei, agora... Por isso que não vai ter mais segunda temporada, né? Morreu aqui. Porque ele vai morrer aqui. Caraca! É, não, aí o cara pega fogo e, tipo, o rei do crime Wesley fica, tipo, assistindo, tá ligado? O cara pegando fogo. Churrasquinho japonês. É. A minha dúvida é, essa cena... Isso foi uma cagada do Demolidor, né? Ele não tava esperando que isso fosse acontecer, assim. Foi meio na sorte. Não, ele tinha um material lá, tinha a gasolina, ele jogou a parada na eletricidade lá, tá, pá. Mas foi proposital pro cara pegar fogo? Ah, foi. Ah, foi pra se livrar do cara, porque era isso, ele morria, né, cara? Eu entendi que foi proposital pra ele pegar fogo. Ah, então aquele papo de que ele nunca matou... É. Nunca matei diretamente, né? Nunca matou diretamente. Eu absolveria ele por legítima defesa. Fácil. Não, mas essa luta também foi ele, a cena até que depois ele chega quase morto em casa, que é quando o Fogg descobre, né? Que é um contraponto bem interessante. Eu acho que ele... Eu achei legal porque esse episódio, Ele é um pouquinho diferente dos outros, porque ele começa no meio da luta, e aí ele vai mostrando o que aconteceu lá atrás. Aí ele volta pro pedaço da luta e volta lá pra trás. Achei bem legal isso. Até você formar todo o episódio na sua cabeça. Isso é até um ponto da série que, na verdade, ela tem vários diretores. Os diretores vão mudando com o passar dos episódios, então, apesar de ela ainda ser uma série homogênea, você consegue ver que tem diferenças entre aí os episódios, até tem aí, né, o Kiba comentou isso na matéria dele, eu concordo que a segunda metade ela é com um ritmo um pouquinho não tão bom quanto a primeira metade, assim. Ele dá uma caída no ritmo, fica um pouquinho mais arrastado. Ela começa um pouquinho devagar, né? É, ela dá uma freada, não fica ruim de forma alguma, como a gente já falou aqui, mas você vê que existe uma diferença aí de forma de condução da série. Outra coisa que me incomodou também, que eu não comentei na matéria por questão de ser spoiler, é que o Rei do Crime, beleza, a primeira morte dele lá, que ele arranca a cabeça do cara, é fenomenal. Uhum. Mostra muito dele, mas depois daquela ele não mata mais ninguém. Que isso? Com extrema violência. Não. Ele enforca o Ben Urich. com os punhos. Não, mas ele... Não, ele enforca... Não, tá, beleza, mas você não vê a cabeça dele separando do corpo, não tem nada do tipo, entendeu? Tá, entendi. Não é o mesmo nível de violência do russo. É porque ele não... É porque o Ben Urich não mexeu com a mulher, ele mexeu só com a mãe. Só com a mãe. É, então. Eu achei que depois daqui, o próprio Owsley lá, que trai ele no final, que ele, o Rei do Crime mata, eu achei muito sem graça, sabe? Eu achei que ele deveria ter sido mais... Eu já tava acostumado com a violência, eu queria violência. Ah, é que tudo bem. É aquela coisa, depois de um cara decapitado com a porta do carro, eu confesso que ficou um pouco difícil da gente, né, subir um degrau... Exatamente. Sem ferir os direitos humanos. Eu preferia que ele tivesse feito isso com o Yurik e ter matado o russo de uma forma mais... Caraca. Mais de boa. Não, é porque querendo ou não, você tá falando do final da série, né, cara? É o começo, é uma morte no começo, outra morte no final. Ah, mas na verdade isso aí é pra apresentar o personagem, é pra você falar, caralho. Entendeu? É, você tomar um susto. É essa sensação. Rei do Crime é foda. É essa sensação do susto, entendeu? É pra você... Você não tava esperando ali. Pelo menos até eu que conheço o personagem, não tava esperando algo desse nível ali. Porque ele ainda era um cara meio com os problemas, ele ainda, sabe? Ele ficava meio receoso. Ele era meio bobão ainda. É, você via que ele conversava com os outros caras lá, tanto a senhorinha da tríade lá, quanto o japonês. Ele era meio assim, não, tá tudo bem. Ele fazia meio que panos quentes, assim. Né, ele não tinha... Falando em senhorinha da trilha, até ela bate no Murdoch, né, cara? A chinesinha lá. Todo mundo bate. Todo mundo... Cara, essa, ela, eu fiquei... Cara, não é possível que ela não luta, sabe? Tipo, porra, botaram uma velha chinesa aí que comanda o tráfico internacional de cegos. Não é possível que ela não... De heroína, não, é de heroína. Ela trafica heroína. Ela não trafica cegos. É, mas ela... Os cegos lá, parece que eles são transformados em cegos, né? É, não, é, eles são feitos cegos pra poder trabalhar sem ver nada. Sem saber o que estão fazendo, acho que é mais ou menos isso. Só que, cara, ela pra mim, de todos, ela é a mais mafiosa de todos lá, cara. Ela é a mais malvada, ela é malvada mesmo. Que ela fica com essas coisas de provérbio japonês, chinês. É. Ela é malvada mesmo. E ela não parece, porque se você é uma velha... se você é uma velha, vê uma velhinha daquela na rua, você vai querer ajudar. Mas isso é legal, porque na verdade ele brinca com os estereótipos, né? Você tem lá os russos, que são todos truculentos e gritam e falam alto, né? E se batem. Você tem o japonês da Yakuza normal, né? Mal encarado, poucas palavras. Você tem, tipo, uma senhorinha super gente boa, que na verdade é a maior mafiosa ali, né? A única que saiu, tipo, ilesa dessa história toda foi ela, entendeu? Saiu ilesa, é. E é que a forma como ele lida com ela é bem interessante, essa questão dela ficar falando em provérbios, né, e ele sendo todo educado, leva pra tomar chá e não sei o quê. Pô, é bem interessante, assim, foi um vilão bem diferente do que, né, do que pelo menos os estereótipos que eles tinham. E ela é uma vilã que também pode voltar, né, provavelmente ela deve voltar. Falam que provavelmente eu vi umas especulações de que ela tem ligação com o Punho de Ferro. Ela é a bruxa de não sei, né? Punho de Ferro também. É, exatamente o que eu ia falar agora. Porque tem aquela cena bem no final da série que ela fala pro Wilson Fisk, se eu não me engano é pra ele, que ela fala que tá indo pra cidade dela e aí ele pergunta se é na China, ela fala que é muito mais longe e tal. Ela fala isso pro Osley lá, pro velho que tá... Sim, é. Sim, sim, é. É isso, não é pro Wilson. E aí que, tipo, fazendo uma ligação, eu não sei se vocês perceberam, é coisa da minha cabeça, aquele símbolo dela é o mesmo do Punho de Ferro, né? É o mesmo do Punho de Ferro. Sim, é. Exatamente, é aquele símbolo das droguinhas dela. É isso mesmo. E essa cidade que ela falou que é a cidade dela pode muito bem ser a cidade do Punho de Ferro, que não fica visível para os humanos, né? Ela aparece só de tantos em tanto tempo. Então tem todo esse tipo mistério por trás que pode interligar uma coisa na outra. Até porque a série do Punho de Ferro é a que a gente menos tem informação, né, até agora. Então eles podem interligar por aí. E fora que ela falou que a parada dela não é traficar, né? Ela falou, olha, isso era só um meio pra eu estar aqui, meus planos... Era só uma, tipo, só uma máscara por... É, só pra eu poder... É um passatempo, ela não tinha o que fazer. Ela tava entediada, cansou do crochê, cansou de tomar chá... Ela decidiu traficar a heroína. É, tipo isso. É só isso. Walter White do Universo Marvel. E outra coisa que eu queria falar, com relação àquela arma que o... Ah, o Céu Negro. Isso, o Céu Negro. É, Black Sky, eu acho. Black Sky. Cara, eu acho que aquele ali... Eu fiquei... Seria o menino que receberia os ensinamentos pra se tornar o Punho de Ferro. Porque o Nobu falou pro Wilson Fisk depois lá que, ah, você não sabe o quão difícil é pra encontrar um menino desse de novo e etc. Então... Exatamente. E como já estava. Sim, sim, é. E o Stick matou, exato. E o Stick matou ele, né? Eles falam que o Stick matou ele. Matou, é, então. Aí, tipo, pode ser mais uma coisinha ligando a série do... Interessante. Do Punho de Ferro. Interessante, né? Falando em Stick, eu diria, minha opinião de leigo, que o Stick foi o ponto mais fraco da série. Será? Eu diria, achei. Explane para nós. Pelo fato de ele não ter uma função importante para a história, porque ele não tem, de fato ele não tem. Ele só é o cara que treinou o Demolidor, beleza, mas ele não faz a diferença naquele momento que o Demolidor tá vivendo, sabe? Ele só aparece e os dois saem na mão lá, destrói a casa dele, mas... pega nada. E aquela... Eu achei aquela cena dele jogando um negocinho no lixo, bate, quica e cai na lata de lixo, vai ser muito zoado aquilo. Pô, cara. Cara, eu achei aquilo muito Ben Affleck. Eu assisti o filme do Ben Affleck. Não fala mal, hein? É, achei. Não fala mal. Bom, não, mas eu acho que assim, eu acho que aí, eu concordo em parte, mas eu acho que isso é um planejamento a longo prazo, porque ele deixa um gancho aberto pra você que é bem interessante, assim, que você já tem isso no quadrinho. É uma cena até que ela é replicada do próprio Homem Sem Medo. Mas assim, ele tá ali pra abrir esse gancho pra você, pra uma eventual continuação, ou pra série dos Defensores, ou pra onde for. Eu entendo que ali, pra esse primeiro plot que a gente viu, ele realmente não tem tanta relevância. Ele não faz a menor relevância pra série, naquele momento. E concordo que ele possa melhorar lá pra frente. Mas nesse momento ele não é importante. Ele vai... Provavelmente ele veio pra abrir esse gancho. Sim, sim, sim. Mas nesse momento ele não é importante. E eu achei desnecessário, sei lá. Pareceu desnecessário. Foi um meio que... Eu tive a sensação de um episódio perdido. Essa foi a minha sensação. Não achei tanto... Não me... Que isso? Toda aquela história da pulseirinha, aquilo é maravilhoso. Ah. Aquela dele fazendo a pulseirinha de sorvete. Como que aquela pulseirinha durou 20 anos, eu não sei. Mas ele cuidou bem. Não, é que eu acho assim, com relação ao Stick, se a gente for parar pra pensar, são 13 episódios. Não tem como eles abordarem tudo que é importante pro Matt em 13 episódios. Então, se tiver uma segunda temporada, se tiver uma continuação, seja com o Demolidor, só uma série dele, ou envolvendo os Defensores, os outros personagens e tals, ele já tem 50 trilhões de ganchos aí. Olha só... Pera, gente, desculpa. Mas é que eu acabei de ver a confirmação da segunda temporada de Demolidor. Bom, olha só. Toma essa, Kiba. Toma essa. Nem 15 minutos, hein? Então, ó, acabamos de confirmar a segunda temporada de Demolidor em primeira mão, em primeira mão. Com o Ben Affleck, que apanha menos. Além disso, outra coisa que eu, uma coisa que eu achei sensacional foi o estilista lá, o cara que faz a roupa do Rei do Crime e depois faz a... Pô, eu fiquei com dó. Sabe por quê? Eu já vi de longe que vai dar merda. O Matt não vai conseguir salvar a Betsy e ele vai ficar muito bolado. Sim. Vai. E ele vai ser vilão por isso, é. E eu já tô vendo. Cara, eu já tô com dó dele. É, então. Vai ser bem isso mesmo. Porque ele, na verdade... Ele é o gladiador, né, o vilão. Sim, é. Mas eu já tô com dó dele, cara, porque ele é só um maluco, tá? O Rei do Crime foi lá e explorou o maluquinho, mas, cara, eu fiquei triste por ele, assim. Ele é um personagem que vai sofrer. Vai. Ele vai ser, sabe aquele vilão do Homem-Aranha 2 Espetacular, que é só um cara louco? Ah, é O Electro. Oh. É, então. O Electro, é isso que eu ia falar o nome da turma, até ele que eu esqueci. É o Electro, ele vai ser o Electro. O pior é que, assim, eu acho... Vai ser, é um cara bobão que vai virar vilão porque o cara não conseguiu fazer uma coisa pra ele. Eu acho que o Matt Murdock nem sabe quem que é a Betsy. Ele só falou, não, pode deixar, protejo sim, só faz a roupa pra mim. Isso, faz a roupa de graça pra mim, né, porque... É, então, e eu já aproveito essa parte pra poder levantar uma questão, que assim, o Matt Murdock na série, ele apanha de todo mundo, como já foi citado várias vezes aqui, mas a gente vê muito um cara bem despreparado na parte de estratégia, né? Tipo, o cara, ele simplesmente, ele queria acabar com o que tava acontecendo em Hell's Kitchen, mas ele não tinha um planejamento de como isso ia acontecer e como se portar na frente de cada vilão, de cada... ninja, de cada bandido e etc. Por isso... De cada senhor com um taser. Exato. Por isso que ele tava meio que tipo assim... Ah, vou lá e eu vou dar um jeito. No fim das contas, ele acabava, entre aspas, dando um jeito. Mas, ainda assim, você vê, tipo, realmente o início do super-herói, né? Eu até vou fazer uma comparação aqui que todo mundo faz com Batman, mas é inevitável e tal. É, não fui eu, hein? Não fui eu, segurei. Desde que saiu esse seriado, ele tá se coçando pra falar isso. Eu imagino. Mas a gente vê isso bastante no Batman 1, né? Que, tipo, ele apanha pra caramba porque ele não tem estratégia, ele não tem tudo planejado de como que ele vai agir, o que ele tem que fazer pra poder dar certo. Ele só quer fazer. E aí, na prática, ele vai aprendendo. Contanto que a última luta do Demolidor, ele já com a roupa de Demolidor contra o Wilson Fisk, já é outro nível. A gente consegue ver a evolução do personagem como herói mesmo, né, no decorrer dos episódios. Ele apanha, porque essa é a regra. Ele tem que apanhar. É, não, ele apanha, isso. Mas ele se dá um pouco melhor. Não, mas é o poder do traje, é o poder do traje. É, ele apanha, ele não sente. É o poder do traje. Porque tem... Mas até aproveitando aí que a Bá puxou esse gancho, que eu nem esperava que ela fosse puxada com o Paracel Batman, né? Nem sei de onde veio, nunca tinha nem pensado nisso, mas... Tenho nada a ver com isso, né, Gil? não fui nem eu. Mas assim, eu vou falar, não tem tom de crítica nenhum. Assim, primeiro, eles têm pontos em comuns, por quê? Primeiro, porque as grandes histórias de início que a gente tá contando foram escritas pelo mesmo cara que é o Frank Miller. Então, querendo ou não, ele trabalhou muito próximo dos dois na origem. Tanto você pega a própria... Agora, o Homem Sem Medo, quanto o Batman 1, eles têm elementos em comum dessa construção do herói, não sei o quê. E a estética do Demolidor, de Vigilante, funciona muito bem. Usando, quer dizer, a estética do Batman como Vigilante, essa coisa mais real, que foi o que o Nolan fez, funciona pro Demolidor. Eu não considero demérito nenhum eles estarem utilizando, talvez aí, algumas proximidades. Até tem algumas cenas que lembram muito a própria cena dele perguntando "Where's he?", com voz diferente, jogando o cara de cima do telhado. É totalmente Batman. Mas isso não é ruim, porque funcionou aqui. Ainda é muito bom, entendeu? O problema é quando as pessoas falam que, né, que se reinventou, nunca tinha visto nada assim antes na história do planeta. Mas eu gosto, funcionou, apesar de ser bem próximo, como a gente até citou. Eu acho que até inevitável por serem heróis com motivações e modos de agir até bem próximo, e não é demérito nenhum, porque como a gente falou aqui, a série Demolidor é a melhor coisa de super-herói em questão de série já feita, entendeu? Não tem nada negativo. Não viu graça. Ele não viu graça, não viu. Não viu graça. Mas agora, deixa eu citar aqui aquele que pra mim foi o momento onde eu quase larguei a série, aonde pra mim tudo se acabou, onde nada mais fazia sentido, onde a continuação não vai ter o mesmo gosto, que é quando a vadia da Karen Page atirou no Wesley. Eu concordo que eu preferia o Wesley vivo também. Mas essa cena eu tive a sensação de, assim, um dos dois vai morrer aí. Não sabia quem. Mas eu pensei que era ela. Então, mas é que o jeito que ele falou, eu achei que ele ia soltar, porque como ele falou assim, a gente vai atrás de quem você gosta, da sua família, dos seus amigos, eu falei, puta, ele vai jogar ela na rua de volta, né, esperando o que ela vai fazer, senão vai dar merda. Mas, cara, a hora que ela tirou, eu vi isso. Sabe assim, era a única coisa que eu não esperava. E ela não deu um tiro, ela tipo, saraivou ele. Não deu chance de sobreviver, não, ela não deu chance de sobreviver. Ela acabou com o pente de bonito. Eu falei... Caraca, sabe quando... Cara, realmente me pegou de surpresa. Primeiro que assim, a hora que ele botou a arma na mesa, até aí tava beleza. A hora que ela pegou, eu fiz... Aí ele falou, você acha que eu teria colocado uma arma recarregada? Eu falei, ufa, ele pensou. A hora que ela atira, eu... De novo, porque, entendeu? Muitas expectativas pro meu coração. E aí, cara... Eu fiquei ainda torcendo pra ele não tá morto, mas, cara, não... É, não tem jeito. Eu acho que não tem jeito. Que droga, cara. Não, mas, ó, tem a possibilidade, até porque o único cara que morre na Marvel é o Tio Ben. Então, tem a possibilidade, né, aí dele tá vivo. E vai morrer de novo. Vai morrer de novo. Não, eu acho que não vai ter Tio Ben mais. Acho que ele já vai tá morto dessa vez. Chega de matar Tio Ben. Já vai tá morto, já. Ah, chega, né? Ninguém aguenta mais. Chega de matar Tio Ben, é. Coitado do Tio Ben, né? Chega de matar Tio Ben. Mas, cara, esse realmente, assim, eu não esperava, eles me enganaram. Assim, me pegaram de surpresa completamente. Não, eu e o Demolidor não vimos essa chegando, entendeu? Juntos dessa vez. Porque... Não, mas o pior é que ela mata o cara, tipo, a sangue frio, foda. E continua como se nada tivesse acontecido, cara, né, cara? Aquela cena depois que ela acorda e tá lá o rei do crime na casa dela, eu falei, agora morreu, vadia, se fudeu, bem feito. Mata! Mata! Eu tava torcendo, mas não era só um sonho, eu fiquei triste. É. Entendeu? Era só um sonho. Mas ela fica como se nada tivesse acontecido e foda-se, né, cara? Ela tem um pesadelozinho lá, mas, né, vai trabalhar no dia seguinte de boa. É bizarro, ela é bizarra. E continua a secretária deles, né, no final. Isso que é pior. Porque você sabe que ela vai voltar e vai fazer mais alguma filha da putagem, né? Exatamente, cara. E aí tem ela causando também a morte do outro personagem muito bom, que é o Ben Urich. Cara, que vadia. Não, sério. Ela forçou, ela enganou o cara, entendeu? Levou ele até lá. Eu, se fosse o Ben Urich, falava, não, fica vadia daquele peixe também. Você deixou pra trás. Entendeu? Pra pelo menos o rei do crime atrás dela também. Cara, que triste, ele tá com a mulher no hospital, entendeu? Tá ali tentando... Ah, cara. Agora só a mulher tá no hospital. É, né? Agora não tá mais, né? Agora ele tá, né, embaixo da terra, 7 palmos. É, mas, cara, a morte do Ben Urich também pra mim foi um susto, porque o Ben Urich é um personagem tão importante nos quadrinhos. Ele sempre tá nesse meio, até descobrir a identidade, fazer o trabalho, que eu não esperava que ele fosse morrer, assim. Não fazia sentido. Não, assim, claro, fez sentido dentro de toda a construção, mas, assim, se me perguntasse, ele é um personagem que continuaria. Entendeu? Pra revelar continuar revelando os esquemas do rei do crime. Eu, sinceramente, eu achei que a Karen Page ia morrer. Não, justo, né? Tava na hora. Sem sentimentos pessoais, mas eu pensei que ela iria morrer, mas ela vai continuar, né? Ela vai causar ainda bastante, eu acho. Agora, nessa segunda temporada que a Bá acabou de confirmar, ela vai causar pra caralho. Vai, ela vai mesmo. Não, então, com relação à segunda temporada, eu tenho um negócio pra dizer. Eu não acho que a série merecia uma segunda temporada. Primeiro, mesmo que assim, né, agora não adianta falar mais nada, porque, né, beleza, não tem mais o que falar, a Marvel já encomendou a segunda temporada, então vai ter sim o ano que vem, mas eu acho que não precisa, por quê? Se a Marvel tem algum plano, pelo menos não antes dos Defensores. Porque imagina só agora que vai ter uma segunda temporada, eles têm a deixa pra continuar muita coisa, inclusive pra fazer a queda de Murdock lá com aquele finalzinho lá do Rei do Crime na prisão, olhando pra aquela parede que é exatamente igual à parede da casa dele, que o quadro da Vanessa, etc. Tem uma... Não, e ele se tocando de que ele realmente é do mal. Ele falou, olha, eu sou o cara que, né, ele contou toda a parábola lá do... É, com que é do Bom Samaritano, e falou, não, eu sou o cara que rouba, eu não sou o Bom Samaritano. Eu sou o vilão e agora, cara, vocês vão sofrer na minha mão. Exato. Eu sou o vilão e ponto final. Exato. Ou seja, tem uma deixa enorme pra ter essa continuação e ser a queda de Murdock. E outras coisas também, enfim, dá pra ir pra muitos lugares diferentes, só que até que ponto isso é interessante pra interligar uma série na outra? Talvez, mesmo que a Netflix faça uma série de qualidade, eu não tô duvidando nada disso, mas será que isso não vai interferir num contexto geral, porque o que a gente precisava do Demolidor, tudo que a gente precisava saber, tá lá na série. A gente sabe quem é ele, quais são as motivações, etc, etc. A cidade, o vilão, a gente sabe exatamente tudo. A relação dele com o pai. A única coisa que não foi abordada foi a relação dele com a mãe dele. Que foi citado em um momento lá, mas só foi mencionado, entendeu? Mas ainda assim, imagina só esse universo sendo maior. Pra poder conectar tudo isso, pode trazer uma dificuldade. Eu não duvido também do próprio planejamento da Marvel. Mas ainda assim, eu acho que tudo que a gente precisava saber sobre esse personagem específico foi mostrado nesses 13 episódios. Mais que isso, tem a chance de estragar, porque nem sempre a Netflix foi tão boa assim. A gente vê por Marco Polo. Tem muita gente falando que Marco Polo é ruim. Então, né? Tem chance, sim, de dar bosta. Claro, claro. Como sempre tem, né? Tudo tem chance de dar errado, né? Quando é muito bom, quando um é muito bom, o dois, a gente fica com medo. Exato. Sim, sim. Eu tenho a sensação que se eles vão fazer uma segunda temporada, eles não vão aproveitar o cara nos filmes. É, eles já não vão mais linkar, né? Porque por mais que você não queira associar, eu não consigo não associar com os filmes. Assim, é... Mas é que assim, é... tudo bem, se a gente olhar hoje o planejamento da Marvel... E querendo ou não, os filmes são o plot principal, oh, mas... entendeu? Tudo que tá do lado é secundário, sei lá. Mas eu imaginei, tô pensando mais ou menos dessa forma. Vendo o planejamento do que a Marvel já tem, né, o que ela pretende fazer. Mas aí que tá, a gente não sabe o que ela já tem, pelo simples fato de que ela muda toda hora. Não, tudo bem, tá, o que a gente tem hoje, né, assim, o cenário que eu tô até, porque a gente não esperava, né, ver Homem-Aranha, cagou o planejamento inteiro, vai ter que enfiar, né? É, exatamente. Vai ter que enfiar Homem-Aranha em algum lugar, tudo bem, entendi, por esse ponto eu concordo. Mas assim, vendo o caminho que eles estão traçando e vendo a forma como eles estão retratando o Demolidor, eu acho difícil encaixar ele, ou até, não sei, talvez vão fazer isso mais pra frente, depois de uma modificação, porque assim, cara, é o que a gente tá brincando aqui. Ele não é o ser humano nível a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro. Ele apanha, entendeu? Ele tá muito abaixo daquilo, pelo que ele foi construído. É, não, mas é aquilo que eu te falei, você não consegue encaixar ele com a Viúva Negra pelo simples fato de que ele bate nas pessoas e ela dança, né? Não, ela dança e mata 36 caras, enquanto ele sofre pra bater no velhinho. Sim, sim, sim. Entendeu? Exatamente. Não, não, não, é incomparável, não dá pra vocês colocar os dois juntos, é muito difícil. Se botasse ele pra lutar contra lá os Chitauri no primeiro filme, ele morria. Nossa, morria fácil. Morria. Ele morria. Ele não ia ter o que fazer, entendeu? Então, talvez eles, claro, aproveitem o universo, ele pode até fazer uma aparição, mas assim, talvez integrar os Vingadores eu acho bem difícil, entendeu? Não sei se ele vai ser tão explorado assim. Eu acho que colocar ele na Guerra Civil é impossível. Bem difícil também. A gente nunca sabe, mas... É, eu acho que assim, ele é um complemento, porque a gente já, né, a gente sabe, já é claro e óbvio que é o mesmo universo, teve a invasão, eles citam a invasão. Tem jornal do Benir com a foto da invasão, tudo isso. Mas eu não sei. Mas eu também acho que não precisa. Ah, vamos agora botar ele no Vingadores contra o Thanos. Ele vai dar surra no Thanos. Não! Entendeu? Não é por aí. Entendeu? Não é. Não, não façam isso. Entendeu? O Peter Parker podia ser o office boy do escritório do Matt Murdock. Né? Já que eles não estão se apegando a nada, né? Poderia. Já que eles não trabalham mesmo, né? Ninguém trabalha naquela droga de escritório. É. Bom, alguém tem mais alguma cena para comentar? Eu preciso falar uma coisa que pode ser polêmica. Vai, vamos lá. Que eu confesso que eu não sei se eu tô envergonhado de falar isso ou não. Mas eu prefiro a roupa do Ben Affleck do que essa roupa do novo da série. Juro. Eu acho que não, a roupa é legal, a máscara do Ben Affleck é melhor, é roupa de borracha de filme pornô, cabeça, para. é tipo o Batman com a armadura do Nolan comparado com, sei lá, o Batman do Adam West que usava Colan. Eu entendi até, né, faz sentido pro universo, faz sentido, o cara até explica, ó... Só porque agora o Batman tem luzinha, a roupa do Demolidor é uma bosta. Não. Essa é a verdade. Você sangra? Olha o recalque. Não, eu gostei, você sangra. É, o cara até falou, olha, a parte preta pode aguentar tiro, mas a parte vermelha não, né? Ela, você pediu uns coloridos aí, não vai rolar, né? Você tá pedindo demais. Eu entendi, mas eu não, talvez eles mudem, né? É, dão uma, eu não gostei 100%, assim, como a Bá falou, eu acho que não é a melhor roupa. Eu hoje ainda prefiro a do Ben Affleck, porque apesar de ser a roupa de sex shop, de sadomasoquismo, é porque entendeu? Ele é babaca, ele fica do lado do Capitão América. Se ele ficasse do lado do Homem de Ferro, ele ganhava roupa nova. Então, babaca. Ah, posso citar, aproveitar aqui, você citar uma coisa que me deixou meio... que eu não gostei tanto de como foi feita a resolução. Que é a questão dele enxergar. Em fogo, mas ele enxergar. Isso eu falei... É, achei isso meio bizarro. Desnecessário. Desnecessário, entendeu? Não precisava. Não, mas ele enxerga. Não, mas se fosse o sonar, o radar, igual do filme do Ben Affleck. Vamos voltar de novo pro filme do Ben Affleck. Que é legal, eu gosto dessa parada da água, da chuva e tal. Se fosse assim, mas ele fala, tipo, eu enxergo em chamas. Ele vê, então? Eu não vê. Ele vê. Então. Não sei. Então, você confessa que eu fiquei meio com o Fog lá. Tipo, pô, você enxerga? Você nunca foi cego, porra nenhuma. O Fog até faz esse questionamento. Né? O pior é a paradinha de cego lá que ele usa, que não serve pra porra nenhuma, né? Porque quando ele menos precisa, ele joga ela pra lixeira. Porra, aquela cena é pesada, né? Ele tá com a bengalinha, de repente ele joga, sai pulando, sobe escada. Eu falei, caralho. É... Ele deve ter um estoque de bengalinha. Não, ele deve ter um estoque de bengalinha, né? Porque ele perde aquela porra e tem que pegar outra. Não, e estoque, entendeu? De roupa preta com... Porque toda rasga, né? Ele toma surra e rasga e facada e... O cara deve no eBay, deve ter uma conta milionária. Ele fala que ele comprou a internet, né? Bom, vamos encerrar porque já tá quase 2 horas de gravação, vai. Considerações finais, cabeça, por favor. Bom, essa série eu acho que pra mim eu daria um 9 de 10, tiro um ponto porque o Wesley morre, eu acho que isso realmente, só por isso que eu tiro um ponto, é exatamente 8 então, um ponto pra cada, do 8 não, tô brincando, do 9 se ela morrer na próxima, mas como a gente cansou de falar aqui, cara, é uma série excelente. A melhor série de super-herói, uma série digna de um personagem que tem um histórico muito grande e que merecia ser bem retratado pro público geral. É um herói que tem um apelo grande, é um herói humano, é um herói que muitas vezes, como a gente vê aqui, tem uma história visceral, a questão dele combater o crime, dele realmente se entregar pra causa dele, de quase morrer. Fora a boa retratação, todos, como a gente falou, o casting da série é excelente. Todos os atores realmente vieram pra fazer o proposto e em nenhum momento deixaram nada a desejar. O Wilson Fisk tá excelente, o cara é um puta ator, o Wesley a gente já falou aqui, o Fog Nelson tá muito engraçado na série. Ele tem um humor, é um humor que é um humor diferente do que a Marvel costuma fazer, que ele não é tão canastrão o humor dele, é um humor um pouco mais... Mas, assim, eu acho que ele é um pouco mais tranquilo, não é aquela coisa do Hulk dando um soco no Thor, sabe? Batendo o Loki no chão. Não é esse tipo de humor. E funcionou pra temática da série, que é uma série mais pé no chão, uma série mais séria, entendeu? Como a gente falou, uma série que muitas vezes até chegou a Bá falou, deixou meio mal, né? Dá aquela revirada no estômago, você toma um susto, você não tá esperando por aquele grau, às vezes, de violência ou de seriedade. Uma série com um plot interessante, que não te trata como idiota. Então, assim, é uma série totalmente recomendada, uma das melhores séries, assim, que eu assisti fechada nos últimos tempos, porque eu não quis parar de forma alguma. Assim, eu não queria parar de ver um episódio atrás do outro. Só o episódio que o Wesley morreu. Aí eu falei, não vou continuar. A série acabou aqui pra mim. Eu falei... é muito... Eu falei porque eu falei que vou parar aqui. Falta 2 episódios, mas eu vou parar aqui. Eu não quero mais, porque nada mais faz sentido, né? Mas assim, cara, você vai querer assistir realmente de uma vez. Um material fantástico entregue pelo Netflix. Você não precisa esperar uma semana pra ver o próximo episódio, que vai ser um inferno. Ter que esperar, ver um por semana não ia dar, né? A ansiedade não ia permitir. Cara, eu odeio isso. Por isso que eu parei de assistir anime. Porque é um por semana pra sempre, né? Faz sentido. Então, assim, mais que recomendado pela gente, apesar de nossos ouvintes não gostarem da gente recomendar, mas mais que recomendado, eu acho que é material, assim, imprescindível pra quem gosta de super-herói, quem tá nessa vibe, gostou dos filmes da Marvel, quer saber mais... Assim, se não gostou das outras séries, não gostei de Agents of Shield, não gostei de Arrow, cara, é outra coisa. É uma série diferente, vai atrás. Mesmo que você não goste desse... Ah, não gosto tanto da série, mas gosto... Vai atrás. Ah, gosto do filme do Ben Affleck. Vai da série que você vai gostar mais ainda. Ou não, né? Não sei, às vezes seu gosto é malucão, mas... Né? Mas, quer dizer... Você já, se você fizer isso, se você fizer isso, você não vai querer nem assistir o Batman vs Superman, cara. Porque tem sangue, né? O Superman não respondeu se sangra, o Matt Murdock sim. É, a gente ainda não sabe se ele sangra ou não, eu ainda tô curioso. O Matt Murdock a gente sabe. É, o Matt Murdock sangra pra caralho. E a Mulher Maravilha, qualquer 5 dias ao mês lá. Bom, é isso, assim, Projeto X recomenda Demolidor, joinha pra cima, entendeu? 5xzinhos. Botei 5 estrelas no Netflix. Bom, vai lá, Bar. E sim, minha consideração sobre a série Demolidor é nada mais nada menos que tudo que o Cabeça já falou, né, óbvio. Porque ele já falou tudo de essencial que tem nessa série. Na verdade, o cast inteiro já tem milhões de fatores. E, cara, se você não se convenceu com esse cast aqui de assistir a série Demolidor, eu acho que nem Deus consegue fazer nada por você. Mas, enfim, cara, a série traz tudo de principal, os pilares do personagem. Tem o tom correto pro personagem urbano. Tudo que... Todos os heróis que já tiveram séries nessa vida precisaram, né? Tipo, de produtores assim, de empresas assim, de Netflix assim, entendeu? Eu percebi que a Bat tinha gostado pelo Cuscuz Literário quando ela pôs a foto dela lá com a máscara do Demolidor. Eu falei, eu acho que ela gostou. Isso é gostar muito, né, cara? Quando você se expõe a isso. E que venha mais Netflix fazendo mais séries, por favor. Todos os heróis da Marvel, inclusive. Poderia ter uma série à parte na Netflix que eu acharia maravilhoso. E que venha a segunda temporada, que venha Jessica Jones, Luke Cage, os Defensores e, cara, assista Demolidor. O que eu queria dizer é o seguinte, é uma série pra poucos no sentido de que muita gente que não entende nada pode achar meio estranho. Porque você tem um super-herói com uma história relativamente muito violenta. Né? E você tá acostumado a ver super-herói como personagens infantis. Eu vi casos de pais reclamando que como que pode um super-herói tão violento? Eu falei, ah, peraí, né? Você tem que olhar a classificação indicativa. Mas muito. Bota a criança de 8 anos pra ver episódio da porta na cabeça do russo. Ah, é o Demolidor! É o Demolidor, não é assim que funciona, né, gente? Mas eu acho que é uma... como a gente já falou várias vezes, é uma das melhores séries de super-heróis já feitas. E se você esqueceu o fato de ser uma série de super-herói, é uma puta série. Uhum. Vale como série, entendeu? Né? Vale como série. Se você não gosta de super-herói, assiste porque você vai gostar como série. Mas o que eu tenho a dizer é isso. Me surpreendeu bastante, como eu disse lá atrás e na minha matéria de novo falando dela, eu não esperava por isso. E eu gostei bastante, eu acho que tem muita coisa pra. Que eu não conhecia, que eu conheci muita coisa que eles criaram, que foi genial. E agora eu tô ansioso pelas próximas, né? Eu quero assistir o que vem depois, é isso aí. Boa, boa. Agora, antes de encerrar, né, antes de acabar o podcast, eu vou pedir para a Bá fazer o seu jabá. A Bá fazer o seu jabá, que legal. Jabá, olha aí. Então, faça o seu jabá, Bá. Tá bom, então, a hora do meu jabá, olha só para isso que eu vim aqui hoje. Mentira. Mas, se você quiser me encontrar falando mais de quadrinhos, eu tenho um canal no YouTube, Cuscuz Literário, então pode procurar lá no YouTube. De qualquer forma, todos os links pro site e tal, está tudo aqui no post do podcast, que o Cabeça vai deixar, com certeza, se ele não deixar, eu mato ele. Não, mentira, também. Enfim, tem um canal no YouTube, eu posto muitos vídeos lá, tipo, vários por semana, falando de quadrinhos dos filmes da série, tem análise da série lá já, tem um monte de coisa, com spoiler, sem spoiler. Tem o site cuscuzliterario.com.br, que tem as notícias nerds todos os dias, atualizado, tem colunas, tem resenha, tem review, tem muita coisa lá. E também tem um podcast chamado Renegados Cast, que é o renegadoscast.com, e lá a gente fala de muitas coisas, não só coisas nerd, mas, tipo, muitas coisas aleatórias. Enfim, É tudo isso que eu tenho na minha vida de projeto, olha só. E foi um grande prazer participar deste podcast maravilhoso sobre uma série maravilhosa. Eu preciso falar que quando a gente grava com o Mario da NPare, eu sempre falo que eu acesso bastante a NPare. Mas é mentira. É verdade. Ah, e eu tá. preciso falar uhum. que... Eu preciso ah. falar... É muita verdade, porque eu acesso quase todo dia. Eu acesso muito também o Cuscuz Literário, assim, demais. Toda semana, pelo menos uma vez por semana, eu entro lá pra ver as matérias, as resenhas, os comentários, os vídeos de vez em quando. Porque manchete eu leio todas. Não, eu entro nas matérias também. Eu dou page view, Ah, importante. É, apesar de ser demodê, eu gosto muito de ler na internet. Então, quem lê hoje em dia, né? É, ninguém lê. Sabe quem que não lê na internet? O Demolidor. ele faz compra na internet, caralho. Bom, mas enfim, eu só queria dizer que eu acesso bastante o Cuscuz Literário. Recomendação sincera. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado por ouvir mais esse projeto, esse podcast. Continue para escutar a caixa de entrada, porque ela deve estar muito interessante com o Sage, como sempre. Provavelmente ele participou, editou, né? Provavelmente. Vou tentar estar nessa ou na próxima pra falar dessa, né? Não sei. E muito obrigado, até a próxima e continue ouvindo o Projeto X Podcast. Um abraço e tchau, tchau. Um beijo! Tchau, tchau! Falou, pessoal! Aê, caixa de entrada! Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Seiji. E aqui é a Adri. E aí? Kenny Mwindri. Caramba. E sabe o que é isso? É clima de fim de feriado. Perspectiva de segunda-feira. Que droga. Não dá pra ficar feliz desse jeito. Ei, meu Deus do céu. Ah, mas bora. Só aqui que está ouvindo o nosso podcast pela primeira vez. Afinal de contas, temos uma audiência rotativa. Olha que legal. Uhum. Conheça o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. E pra vocês que já escutam a gente, que já conhecem a gente, mas nunca mandaram seus e-mails e querem que as mensagens de vocês sejam lidas aqui no Caixa de Entrada, o nosso e-mail é contato@projetoxpodcast.com.br. Lembrando que o site também tem o formulário próprio dele. Você pode mandar pelo e-mail ou você pode mandar pelo formulário que vai chegar na nossa caixa e a gente vai ler do mesmo jeito, beleza? Curta-nos também na fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também entre no nosso grupo lá no Facebook, que é o groups.projeto.x.podcast. E por fim, se você é da galera do Twitter, você vai nos encontrar em @projetoxpodcast. Exatamente. Recadinhos da semana? Vamos lá. O primeiro recado, saiu a playlist Shuffle, número 39, com a minha presença. Ah, meu Deus do céu. Eu vou ser bem sincera, não tem como bater essa playlist. Cara. Eu acho que ela foi a playlist mais, assim, sensacional pelos motivos errados que a gente já lançou ou vai lançar nesse site. Fica a sugestão, mas se vocês não tiverem escutado nenhuma playlist até agora, escutem essa, por favor. Vocês vão ver que, assim, a imagem que vocês têm do Sage vai dar um giro de 180 graus, porque é de outro mundo a playlist dele. Eu sei que a playlist foi lançada e junto com ela foi embora minha credibilidade, minha dignidade. De tudo mais, pô. Bom, eu não falo nada, eu só divulguei os gostos ocultos do Sr. Sage, mas ok. Olha aí, que coisa. E pior que eu não posso negar, porque tem provas agora. Que exatamente. Droga, mas não é meu gosto isso aí não, tá? Já digo não, logo. De jeito nenhum. Beleza, deixa ele pensar assim, né? E mais um recado, né? Saiu Long Live Cast, número 12, Nihon no Tanoshimin, que eu e o Mugi participamos lá, né? O podcast lá do Kusa, e a gente ficou falando de animes. Olha aí, umas recomendações de animes muito legais, uma ótima trilha sonora. Então fica a sugestão, escutem aí a participação dos meninos nos outros sites. Aliás, de uns tempos pra cá a gente tem tido bastante participação, isso é bem legal, sabe? Nas últimas semanas acho que teve bastante. Isso é bom pro ego, sabe? Projeto X conquistando o mundo com uma dominação mundial. Espero que continue assim. Claro. Por sinal, aceitamos convite sempre, tá? Não, de verdade, se só vocês conversarem com a gente, se tiver algum tema que vocês acham que a gente possa acrescentar, nossa, ficaremos muito felizes em ajudar e tudo mais, mas enfim, vamos seguir pros e-mails, né? Bom, o primeiro e-mail é do Parker. E aí, galera, era PXP. Que dicas difíceis. Não. Nem tanto. Imagino que o próximo cast seja sobre guerras ou sobre o ataque às torres gêmeas. Não. Explica a sua lógica, por favor. Ah, que ele pensou em Nova York. Nova York? Ah, tem que ver com isso, né? Não é. É, foi longe. Foi meio longe. PS, eu tô colocando vocês em dia, por isso vou comentar sobre o cast de edição 129, podcast de histórias de edição. Que cast legal, sério mesmo. Eu não imaginava que a edição desse tanto trabalho. Achava que era só colocar uma trilha sonora, colocar colocar pouca coisa que passava como vício de linguagem ou algum ruído. Mas nada tão complicado e demorado. Tem gente que faz isso, hein? Olha, perde tudo. O que a gente falou aqui é o nosso jeito de trabalhar, igual a gente falou. Cada site tem a sua forma e tudo mais, mas vou te falar uma coisa, editar não é fácil, não. Não é. E assim, você, quando você vai memorizando os vícios de linguagem dos seus amigos e você vê aquela onda e você reconhece, você fala assim, por quê? Eu tô editando seu áudio há 2 anos, por favor, aprenda a falar. É doloroso, mas é legal. Fazer o quê? Bom, parabéns aí. Bom que agora a galera pensa mais antes de reclamar pelo atraso. Isso é bom. Isso é bom. Pelo menos parou, diminuiu muito essa reclamação. E Seiji, pode deixar que eu vou baixar novamente a segunda parte do cast do Mortal Kombat. Não, você tem que falar isso pro cabeça, não pra mim, pô. Ah, eu acho que, na verdade, ninguém liga pra segunda parte de Mortal Kombat. Vocês só estão inflando o ego do cabeça. Eu acho que ele tem mais é que se fuder mesmo. Então não se preocupem com isso. Só digo isso. E continuando, ele fala assim, escutar eu não sei, pois já escutei, né, o podcast. E tenho que acompanhar vocês. Mais ou menos vai aumentar em mais um o número de download. Olha, um download a mais, pelo menos, o cabeça fica feliz, eu te garanto, viu? Não que ele esteja merecendo muito, mas ok. Fazer o quê, né? Tá bom, mas valeu pelo teu e-mail, Park. Valeu pelo seu e-mail. O próximo e-mail, Pablo Neves. Olá, X-Casters. Se eu escutei direito, a última dica do próximo programa é Stick, é isso? Isso. Gordon Ramsay fez o Hell's Kitchen e logo vou falar do Demolidor de novo. Provavelmente da série da Netflix. Estão mesmo atrás de patrocínio, hein? Oh. Por favor, sempre bem-vindo. Patrocínio é sempre bom. Hashtag patrocina PXP. Se não for, não faço ideia. PS, aquilo do House of Cards sobre spoilers é isso? É um argumento fraco, vindo de quem está numa posição privilegiada de já ter assistido algo e estar muito afim de falar sobre o assunto. Acompanhar a jornada é fundamental, sim, mas isso não dá a ninguém o direito de estragar uma surpresa. Estou falando de argumento, claro que o podcast sobre algo é livre pra falar de tudo o que acontece. A pessoa escuta se quiser. Um abraço e até a próxima. Bom, não sei exatamente ao que você se refere, porque eu não acompanho House of Cards, não assisto, não escutei o cast, mas deixa pro Sage se explicar, ou sei lá. Ele tá falando de um vídeo de um cara lá, de um ator, esqueci o nome do cara, que ele faz um personagem no House of Cards, e assim, ele tá divulgando a terceira temporada, né, que todo mundo tava, principalmente os brasileiros, falavam assim sobre o não dá spoiler, e aí ele gravou um vídeo e ficou falando assim, ó, olha, existem dois tipos de spoilers, né, existe aquele spoiler que acaba sendo inevitável, por exemplo, a gente sabe que o personagem lá, ele vai estar na Casa Branca, isso é inevitável, a gente vai saber, só que interessante é como ele chegou até lá, né, isso é um spoiler que não se pode ser contado, você tentar estragar o prazer da pessoa sabe como ele descobriu passo a passo como ele chegou nessa etapa. E aí isso ele tá falando bastante, né, dessa parte, de que existem realmente dois tipos de spoilers, o spoiler que você pode contar porque acaba sendo inevitável, inerente, né, na hora da discussão, e o outro que você não pode contar, tá ali pra estragar mesmo, né. Eu concordo, de fato, que é um argumento fraco pra quem tá numa posição privilegiada, né, de que já sabe do assunto. Assim, a minha opinião sobre spoilers é a seguinte, se você pode evitar estragar a festa do amiguinho, mesmo que você não veja motivo, cara, por quê? Assim, é uma questão de bom senso, e não apenas pra spoiler, mas pra qualquer coisa. Se uma outra pessoa não quer que você diga alguma coisa pra ela, caramba, não diga alguma coisa pra ela. É fácil, sabe? É uma questão de convívio social básico. Ah, sim. Certo. E olha que eu ranquei um monte de spoiler naquele podcast lá do Arquivo X, né? Que você ouviu, né? Então, mas é o seguinte, eu entendo essa discussão, mas também não tem jeito. Tem alguns momentos que você tem que contar pelo menos o necessário, né? É aí que tá a diferença do meio. Por exemplo, uma coisa é, se a pessoa tá escutando um programa de áudio, tá vendo um vídeo sobre o assunto, é de bom tom avisar que vai ter spoiler? É de bom tom, é muito importante avisar, é muito importante, mas não tem como evitar. Eu acho que assim, só que se você estiver conversando com uma pessoa, você não vai ser babaca de contar as coisas pra ela. Esse é o spoiler que a gente não quer fazer, e é isso que ele fala lá também naquele vídeo, que é você estragar a surpresa contando passo a passo do que tá acontecendo. Isso você não pode fazer. Tanto é que nos nossos casts vocês perceberam que sempre que possível, sempre que a história permite, a gente faz uma zona de spoilers específica. Olha, escuta até aqui que a gente tá só apresentando, a partir daqui a gente vai ter spoilers até determinado ponto, ou até o final da história, e vai ser isso, certo? A gente tenta fazer isso, mas claro que meios e meios, a postura das pessoas sobre spoiler varia muito, tem gente que não tá nem aí, tem gente que acha muito chato, mas o que eu peço apenas é bom senso, sejam legais com as pessoas, entendeu? Se você puder evitar, evite, se não puder, sei lá, minimiza, avisa que tem spoiler, sei lá, avisar não custa. Sim, né? Bom, mas então valeu pelo teu e-mail, Pablo Neves. Valeu pelo seu e-mail. Valeu pela discussão. O próximo e-mail é do Luiz Gustavo Negri. Bom, aqui ele começa. Luiz Gustavo Negri Santos, 16 anos. Olá, esqueci de mandar o e-mail sobre o Demolidor e quando foi escrever já era tarde, então vou falar um pouco dele agora. Demolidor, um dos meus heróis da Marvel favorito, logo atrás do Homem-Aranha e do Nova, mesmo eu quase não tendo lido nada a respeito. Só li a fase do Piada Ruim a Caminho. Olá, tudo bem? Ah, não! Que coisa. Por favor, coloca um efeito de bateria nessa fala. Com certeza. Amigo, pare. Apenas pare. Fica zoando com o Bendy dessa forma, nossa senhora. E um pouco da fase do Miller, né? Sobre o cast de Arquivo X, ainda não vi a série, mas vou ver. Então, outro dia mando um e-mail sobre ele. Sobre o e-mail da outra semana que elogiei o cabeça, dizendo que ele estava correto, erro meu. Ele não gosta de chinelo, então ele está quase sempre certo. Expliquem essa babação de ovo em cima dele, por favor. Também não faço ideia, viu? Gente, não, esquece. Sei lá. Aqui ele manda aqui também. Hashtag cabeçadri, hashtag saudade panda. Não, sabe o que eu não entendo? De verdade, tipo, as pessoas ficam babando ovo em cima dele e acham que eu que gosto dele. Amigo, não é bem assim que as coisas funcionam, né? Isso aí se chama síndrome de tsundere, Dri. O pessoal tá confundindo as coisas. Ai, ai. E sobre as dicas, Nova York, onde o Demolidor costuma ficar, o Gordon Ramsay tem o restaurante, Hell's Kitchen, e Stick é o mestre do Demolidor. Então meu chute é Demolidor de novo, e tá certo. Tá certo. Tá certo. A ideia foi fácil. Mas vale pelo teu e-mail, Luiz Gustavo Negri. Próximo e-mail, Rafael HQ, um e-mail curtinho. Nunca assisti um único episódio de Arquivo X na minha vida e nem assistirei por ser um medroso do caralho. Entendo a sensação. Mas mesmo assim, confesso que despertou minha curiosidade. Finalmente descobri de onde diabos é aquela maldita musiquinha que toca em tudo que é lugar na hora de falar de alienígenas. Olha, musiquinha tocando, já digo logo. Mas é isso mesmo, essa série virou um fenômeno e essa música pegou, né, cara? Virou um clichê tocar musiquinha. Sim, mas eu não tiro a sua razão. Quando eu assistia, muito tempo atrás, eu ficava com muito medo. Eu acho que... assim, não tiro a sua razão por ter medo de tudo mais. Mas obrigado pelo seu e-mail, e que bom que você descobriu de onde é a musiquinha dos aliens. Próximo e-mail é do Vidente Zero. Olá, pessoal do PXP. Sou o Vidente Zero, tenho ano suficiente e mando esse e-mail para algumas considerações. Primeiro, quero dar parabéns pelo podcast. Vocês têm um ótimo conteúdo e sempre entregue nos conformes. Aqui, bicho, meus agradecimentos a não sei quem ele quis agradecer, que é o único que edita de verdade. Provavelmente você. Quem que é o único que edita aqui, de verdade? Eu acho que faltou o nome da pessoa na hora de escrever seu e-mail. Mas é o Seiji. Eu, na dúvida, é o Seiji. E aí, hashtag chupa a cabeça. Em segundo, preciso falar de meu integrante favorito, a senhorita Fernanda. Yay! Sempre inteligente, com personalidade forte e boa argumentação. É um prazer ouvir alguém tão bem preparada e focada no que faz. Quem não gosta dela, simplesmente não pode ser boa pessoa. Tem fé para a vida inteira, isso mesmo. Bom, e para fechar, fala assim, por fim, preciso falar sobre a maior criação de vocês. Oh, meu Deus. O casal mais aclamado desde Rose Rachel, Ted Robin, Leonard Penny, o casal Cabeça e Dri. De onde vocês tiraram essa ideia? Sério, gente? Sei lá. Os ouvintes adoram trollar, viu? Não tem jeito. Não, gente, eu entendo, assim, a necessidade de shippar. Eu sinto isso também, mas por quê, cara? Por quê? Oh, God. É como dizem, a zoeira não tem limite. Não. Quero deixar aqui minha análise desse casal. Primeiro, eles formam um excelente casal. Tem gosto em comum, são bons participantes no podcast e ainda tem uma química muito boa nos podcasts. Claro que eles não assumem, mas é fácil de ver. Olha aí, vamos ver a teoria dele. Primeiro, seu cabeça com seu jeito babaca só provoca a Dri, mas no fundo ele faz isso pra mascarar sua paixão e vontade louca de mexer com a dama que domina em seu coração. Cara, na verdade o cabeça usou com todo mundo, viu? Porra, é um troll desgraçado. E já a senhorita Dri sempre responde de forma irônica e seca, mas fica claro que é só um disfarce para o quanto ela gosta de ser cortejada. Oh, God! E receber a atenção do cavaleiro de cabeça grande. Ou seja, foram feitos um para o outro. O que responder, Dri? Eu não tenho palavras pra definir isso. Não tenho... Precisa de um tacape pra botar razão nele. Não dá certo. Ó, eu vou ser bem sincera. Por um lado, eu tenho que parabenizar o empenho do Sr. Vidente número zero pelo seguinte. Isso é uma análise de shipper hardcore. Com como eu, como eu disse, como eu sou shipper também, eu sei o que é se fazer uma análise dessas. Então, parabéns pela profundidade da análise, mas... Maldito shipper, seu. What? Ah, é. Então me despeço, pedindo que façam esse casal acontecer e que continue com um bom trabalho. Abraço. Olha, eu só garanto o segundo, a sua segunda coisa que você pediu, cara. O seu segundo pedido. O primeiro, esquece. É, porque o primeiro, como eu disse, assim, por mais que ele queira, por mais que ele não admita, sabe, que o fato é que ele corre atrás de mim e ele não vive sem a minha pessoa, nunca vai acontecer porque eu tenho padrões. Eu tenho um certo nível, entendeu? Eu não me misturo a certos círculos. Então, ok, não vai acontecer nunca. Mas beleza, continue torcendo. Enfim, né, mas valeu pelo teu e-mail, Vidente Zero. Eu tô falando, uma hora vai aparecer uma fanfic na nossa caixa de entrada. Olha aí. Aí eu não vou me surpreender no dia que isso acontecer. Se existe fanfic até daquele casal lá do comercial da Trivago, vai acontecer da gente também, entendeu? Eu espero tudo. Você quer saber um jeito de ter uma fanfic? Manda fanfic aí, ouvinte. Vamos ver, né, se aparece mesmo. Porra, Seiji. Não. Não, os caras sabotam também, né? Vocês perceberam que, tipo, é uma sabotagem generalizada contra a minha pessoa, então, beleza. Vocês ouviram, né, ouvinte? Vamos botar mais combustível nessa história. Próximo. Próximo e-mail, Lucas2011. Lucas, 17 anos de idade, Maceió, Alagoas. Atrasado, mas sem falta essa semana. Não vou me alongar muito por falta de tempo. Gosto bastante de Arquivo X, porém nunca assisti a série toda porque não é bem da minha época e sempre acabo largando séries com mais de 5 temporadas por falta de saco mesmo, tendo você. Quem sabe algum dia eu não vejo o resto, apesar das últimas temporadas não serem muito bem comentadas pelas pessoas. Verdade. Mas veja tudo. Não, é, sempre vale a pena ver. Querendo ou não, é uma série... A série é icônica, entendeu? Eu acho que é legal conhecer ela inteira, ter a experiência completa. Sobre as dicas, creio que o próximo cast seja sobre a série do Demolidor, que saiu há pouco tempo pela Netflix em parceria com a Marvel. Abraços e até a próxima. Aí, tá certo, Lucas 2011. Certinho. O próximo e-mail é do Leonardo Piana, que ele comenta alguns podcasts antigos também, né? E aí, galera do PXP, Piana aqui, e hoje meu e-mail será um pouco grande, porque quero falar alguns casts que escutei além do dessa semana. Vamos lá. Primeiro ele começa falando do podcast de Arquivo X, que ele achou um podcast interessante, e ele notou como eu estava muito feliz falando dessa série, que eu adoro muito, com certeza, cara. É um podcast que eu estava esperando muito gravar. Ele tá falando desse cast desde meses antes da gente começar o site. É sério. Esse cast tá, é um dos que tá decidido que ia acontecer em algum momento desde antes da gente começar o PXP. Com certeza. É claro que ia ficar muito bom e ele ia estar muito feliz. É. Aí ele fala assim que ele não assistiu a série, o único contato da série foi com o segundo filme que saiu. Ele assistiu, gostou, mas não lembra muito com detalhes. Mas ele lembra que foi interessante a temática, o mistério e entre outras coisas, né? Ah, ele fala assim que pra me deixar muito triste, ele diz que ele nunca vai assistir essa série, mesmo estando no Netflix. E pior que eu entendo, cara. É uma série assim, velha, tá meio datada, né? Mas ainda assim ela é uma ótima série, na minha opinião. Aí ele fala também do cast do Demolidor, a queda de Murdock. Ele diz assim que o Demolidor e o Homem-Aranha são os personagens favoritos dele na Marvel. Ele achou muito foda a história, né? Até porque foi uma das primeiras histórias que ele leu do Demolidor e achou simplesmente fantástico. É incrível mesmo. Ele fala da narrativa, do enrolar da história, das ações do Rei do Crime, do Matt Murdock. Realmente é uma história que tem que ser lida porque é fã de quadrinhos, é um dos grandes clássicos e eu concordo também. Aí ele fala aqui um pouco de alguns casts antigos. Ele fala aqui do podcast 24, Rurouni Kenshin e a Restauração Meiji, que ele achou que devia ser só chamado de Restauração Meiji. Aí um pouco de Rurouni Kenshin também, né? Ele fala assim que ele ficou um pouco decepcionado pelo fato da gente não falar muito do anime. A gente fala mais da restauração. Ah, mas essa foi uma das propostas. A gente falar do anime e aproveitar esse tema pra gente poder falar bastante dessa parte histórica, né? Que é muito interessante. Ele fala assim que a história do Rurouni Kenshin marcou muito a infância dele, né? Tanto do mangá, do anime que ele viu. E ele fala assim que já acabou dele a republicação. Ele comprou tudo, já leu. E ele concorda que o arco final do Inishi é muito boa, mas realmente não bate a do Shishio, né? E ele elogia a gente porque ele notou o crescimento na qualidade dos nossos podcasts, tanto na edição, obrigado, quanto no conteúdo e tal. Estão de parabéns. Valeu. Muito obrigada mesmo. É, isso é um processo natural, é evolução, né, em um podcast. Sim. É bom a gente saber que a gente tá conseguindo evoluir também, né, porque ia ser muito foda se falassem, ah, então, tá igual o cast 24. Olha aí. Não, isso não ia ser legal. E pra fechar, ele diz que ele escutou o podcast de Vida de Merda e ele pede a parte 2. Ah, esse cast. Olha, se tiver uma parte 2, eu espero não estar nela, porque, por favor, eu não quero mais. Porque, tipo, depois desse cast, parece que atraiu tão mais merda que eu acho que eu não posso mais falar desse assunto, entendeu? A sua hashtag virou um mantra, né? Tipo, porque atrai, cara, inacreditável. Aí ele fala assim que ele achou um podcast muito engraçado mesmo, ele ficou pensando nas merdas que já aconteceram com ele, né? Tipo, ele já se ferra legal com trem e ônibus. Quem nunca? Mesmo ele nunca tendo ficado preso fora de casa, né? Bom, e por fim ele queria recomendar tanto a leitura quanto um cast sobre a incrível obra que teve o seu fim aqui no Brasil, agora no mês de abril, o Monster. Monster é ótimo. Cara, que mangá incrível, não sei porque tem gente que reclama do final, eu gostei. Monster tem muita curiosidade de ler, parece muito bom mesmo. É, eu só li o começo, né, mas ele é muito bom mesmo. E meu chute para o próximo cast é reality shows de culinária. Valeu e até a próxima. Não Leonardo Piana, você errou, cara, não é. Eu sei que tem o Gordon Ramsay, mas não é, cara. O pior é que eu, como pessoa que gosta de reality shows de culinária, eu gravaria um desses, porque aquele da Batalha dos Cupcakes, por exemplo, é sensacional. Nossa. Ah, enfim, mas valeu, Leonardo Piana, pelo teu e-mail. Último e-mail do Wagner Pimentel. Bom dia. Olá, pessoal do PXP. Primeiramente, meus parabéns sobre os excelentes temas comentados. Obrigada. Primeiramente, eu li a queda de Murdock recentemente, mais ou menos uns 2 anos, e achei bem divertida e crua. Quando eu era mais novo, eu li a cópia safada da DC, a queda do morcego. Porra. Tretas sendo plantadas, não vou falar nada. Olha aí. A qual eu curti muito na época. É sempre bom ver Frank Miller quando ele estava no auge, antes de enlouquecer. Por sinal, ele anunciou Cavaleiro das Trevas 3. Ai, ai, ai, ai, ai. O lado bom é que vai começar com Brian Azzarello, que escreveu o fadíssimo Cidade Castigada. Então eu tenho um pouco de confiança. Eu também. Espero que o Brian Azzarello dê um pouco mais de juízo na cabeça do Frank Miller. É, então, né? Esperança é o último que morre. Sobre o Arquivo X, esse cast me trouxe lembranças, que assim como seja, assistia na Record quando era moleque, eu não perdia um. Assim como o Millennium, era uma das minhas séries favoritas. favoritos. Me deu até vontade de rever e também me senti velho. Olha aí. Quanto ao próximo cast, vai ser sobre Batman Begins. Não, perdão. Batman Vermelho. Não, perdão. Série do Demolidor. Olha aí, olha a treta querendo implantar. Cara, você vai despertar a ira de tanto fanboy, mas de tanto fanboy. E eu vou estar aqui de boa comendo pipoca e assistindo, porque isso vai ser muito engraçado. Matem-se, por favor. Matem-se, fanboys. Matem-se. Olha aí, mas o Wagner Pimentel acertou. Mas enfim, obrigado pelo seu e-mail. Pra finalizar, abraços. Vamos lá. Mandando abraços para quem comentou no podcast. Então, abraços para o Pablo Neves, para o Thiago Miro, para o Antônio Pereira e para o Rui Carodi. E pra fechar mesmo, as dicas da semana passada foram Nova York, Gordon Ramsay e Stick, que fazem referência a Elementos Demolidor. Nova York é a cidade em que se passa, Gordon Ramsay é o apreciador do Hell's Kitchen, que Hell's Kitchen também é um... É o bairro onde acontece a história do Demolidor. E o Stick, eu não lembro o que é Stick. O Stick é um personagem mestre do Demolidor. Assim, mas se um dia a gente gravar um cast sobre reality shows de culinárias, vocês escutariam? Não, de verdade, queridos ouvintes, vocês ouviriam se a gente falasse do Gordon Ramsay xingando todo mundo? Nossa. Eu acho que seria muito legal gravar sobre isso, porque eu achei ele o máximo, mas... Hein? Que interessante. Deixa pra lá. E as dicas da próxima semana, 16, 103, 128. Olha aí. Tá de boa. Pra quem conhece a gente, entende o que são essas dicas, né? Exatamente. Mas eu acho que vocês vão se sair bem com isso. Então, galera, muito obrigado por terem escutado. Continuem nos ouvindo, continuem mandando e-mails, comentando, continuem falando com a gente nas redes sociais. Nos procurem e até mais. Beijos. Falou, galera. Tchau, tchau. Some bronze, yes. This is for some.